torno fica show. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos lá, então. Na meditação. Onde é que está aqui a meditação? Ah, estava vendo a semana passada. Essa meditação foi enviada por um ouvinte. Quem enviou foi um ouvinte aqui do programa René Hildon. Tá bom? Falo já já o nome dela. Já mandou mensagem. Hoje, bem cedo, eu falei com ela. Bem cedo. Eu acho que era 5:15 da manhã. Ela me enviou. Vamos lá, então. Naquele tempo, vendo Jesus, a multidão... Deixa eu começar novamente aqui. Como não foi eu que fiz, né? Deixa eu ver aqui. Naquele tempo, vendo Jesus subir ao monte, os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, mansos, mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, disse Jesus. Gente, vamos meditar. Bem-aventurado significa muito feliz. É também aquele que tem a glória dos céus. A expressão bem-aventurado, como eu falei, significa feliz. É citado diversas vezes na Bíblia. A felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera a felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. Capaz de resistir aos momentos mais difíceis da nossa vida. Louvado seja Tu, ó Senhor Jesus. Assim seja vós, ó Senhor Jesus. Assim seja, assim é. Amém. Gente, após essa meditação maravilhosa, a meditação da palavra do Senhor Jesus, que você vai ouvir sempre aqui o Novo Testamento, sempre, sempre, sempre, sempre. Ah, o que você tem contra o Antigo Testamento? Nada. Porque eu aqui, a meditação da palavra do Senhor Jesus. E Jesus está começo, meio e fim no Novo Testamento, certo? E após essa belíssima meditação da palavra do Senhor, vamos cantar, porque hoje é sábado e tem RR no ar. Hoje é sábado, vamos lá. 99 agora. Opa! Notícias fresquinhas, convidados a rolar. Sábado é dia de René Rio do Luar. Tudo que você precisa em um só lugar. Em um só lugar. É aqui mesmo. Sintonize na clube, vamos começar. Já, já. René Rio do na clube aos sábados. Informações e participações. Todos os sábados. Na sua rádio preferida. Vem se divertir. O Monaclube já, já. René Rio do na clube. Você não pode, você não resistir. Pode resistir. Não vai. René Rio do na clube. Você não pode resistir. René Rio do na clube. Você não deve, não vai. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Gente, rapidão. Nós vamos ao bom dia do seu Fernando Freire. Bom dia, seu Fernando. Rapidão. Bom dia. René Rio. Já dá um ponto. Salve o senhor Beijão. Beijão a você e toda a família. Alano Maia, que esteve no sindicato no dia 7 de novembro, que foi o Dia Nacional do Radialista. Meu colega de diretoria e outros diretores estiveram lá, presidente, vice-presidente e radialistas, que foi lá no auditório do Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Estado do Ceará. Abraço ao Lauriberto, jornalista, radialista e jornalista Lauriberto. Abraço a ele. Vamos ao bom dia do Alano. Alô, cidade. Alô, René Hildon. Um grande abraço para você. Bom dia aos bom amigos dia. Como cadeira cativa do programa. Para mim é um prazer. Grande abraço. Bom dia a todos. Oba, como sempre, muito gentil, Alano Maia, solícito, conversando com todos. Todos. Parabéns, Alano, pela sua educação. Ele falou com todos. Todos. Olha que o Alano Maia é professor, analista de futebol, excelente. Já foi presidente da PCDEC, hoje é o Fran Nogueira, é vice, talvez nas próximas eleições será presidente novamente. Altamente educado, fala com todos, e outros rapaz, não olha pra cara de ninguém, nem olha, coisa feia, sabe, pelo amor de Deus, tem radialista ali que trabalha com público, tá no microfone, é uma alegria, e de repente tá no meio de colegas, não olha nem pra, mas deixa isso pra lá, vamos lá, vamos agora ao olá da doutora Verusca. Olá, doutora Verusca. Olá, queridos ouvintes da Rádio Clube AM 1200 kHz. Programa René Hildon. Programa René Hildon. Oba, eu acredito que um dia todos seguirão o exemplo do Alano Maia. Quando chegar no local que tiver um monte de pessoas, não é? Custa nada dar um bom dia, não é? Conversar, apertar a mão. Se não conversar, mas dá um bom dia. Gente, é tão simples, não é? Eu falando disso, né, de colegas, nem bom dia dá. Agora, tem muita gente que chegou, deu bom dia, conversou, um abraço para o vice-presidente, o presidente, não é? E o vice-presidente, que é uma pessoa super educada. Também o presidente, que é o Edilson Alves, que o vice-presidente é o Carlos. O Carlos. Abraço, Carlos, a você. Que é o Carlos. Eu digo já já o sobrenome dele, porque eu confundo. Tem o Carlos e tem o outro, que é o Moreira. Esqueci agora o nome dele, que eu ia mandar um alô para ele. O Carlos, que é o vice-presidente. Vamos lá, prosseguir, que o tempo está se exaurindo. Rochinha. É o Carlos Rocha, Rochinha. E tem o outro Rochinha, que também ele trabalha lá no sindicato. E a belíssima Daiane, não é? A equipe do sindicato está viajando essa hora para a terra do Padre Cícero, que eu falei para você, qual é o nome? Juazeiro do Norte. E eles terão lá hoje eles terão, como é que chama o nome? Deixa eu escrever aqui que eu lembro já. Convenção, a convenção dos radialistas em Juazeiro do Norte. Estão viajando agora. René Hildo tinha que estar aqui. Eu jamais deixaria de estar aqui, ó. Com vocês, jamais. Aqui estou e vou ficar até às 10, tá certo? Então, entre Juazeiro do Norte e Rádio Clube AM 1200, programa René Hildo, a sua revista eletrônica informativa. De todos os sábados eu fico aqui, tá certo? Abraço, Lúcia. Foi a Lúcia que enviou a mensagem. A mensagem da hoje, a meditação da palavra do Senhor Jesus, foi a Lúcia. Vamos, ele que é da Rádio Tupi, comunicador da Tupi, ele que tem um programa às noites da FM Tupi, que é, faz parte dos diários associados aqui da Clube. E amanhã, o domingo todo, é com ele, que é o nosso amigo Cristiano Santos. Fala aí, irmão. Alô, amigos! Alô, família de Fortaleza, de todo o estado do Ceará. Aqui, o seu amigo irmão Cristiano Santos, da Super Rádio Tupi, parceira de Rádio Clube 1200 AM. E eu tô passando aqui pelo programa do meu amigo René Hildon para abraçar a todos os ouvintes, a todos os comunicadores, produtores, jornalistas, enfim, a todos e principalmente a vocês, ouvintes. Programa René Hildon. Oba, 9 horas e 16 minutos. A Lúcia Macedo tá ligada no programa, ela mandou mensagem aqui. Ela fala assim: hoje, Hildon, está fazendo 11 anos que papai faleceu. Faleceu no dia de sábado. 11 anos, não é? Então ele morreu no ano de 2012. Então, acredita, Lúcia. Acredita, seu pai está bem melhor que nós, está no plano superior. Olha a palavra, superior. E nós estamos naquele plano intermediário, como eu falei semana passada, certo? Ele está entre os bem-aventurados do Senhor Jesus. Acredita, certo? Como está o meu pai também? Ela fala aqui, jogo do Ceará 4, jogo do Ceará 4-1 sobre Sport. O Ceará jogou, foi, Lúcia? Foi, ou Marcos? Ela diz aqui... Não, então ela tá dando aqui o placar, não é, Lúcia? O Ceará 4, Sport 1. O Fortaleza que vai jogar logo mais, não é, Marcos? O Fortaleza que joga logo mais. Então deve ser o placar... Então ela tá dizendo aqui, o placar. Ceará 4, Sport 1, Série B, esse jogo... Em um minuto de silêncio, Castelão lotado nesse dia, tempo voando. Eu não entendi muito bem aqui, não. Ela falou um minuto de silêncio, Castelão lotado nesse dia, tempo voando, amigo. Foi nesse jogo, talvez, ela tá falando aqui que o Ceará venceu por 4-1 Sport. Deve ser lá de Recife. Ela diz aqui, ok, estou ligado, obrigado. Meu pai Antônio Lira Macedo, o pai dela que se chama Antônio Lira Macedo. Fala aí, Lúcia, pode digitar que eu espero. 9 horas e 18 minutos. Digita rapidão, tá digitando aqui. Enquanto isso, deixa eu falar aqui, deixa eu voltar porque eu tenho que sair aqui. Eu volto já, tá, Lúcia? Deixa eu... Ah, sim! Foi o jogo que o paizinho dela faleceu. Ele tava assistindo o jogo que o Ceará venceu por 4-1, não é? Venceu o Sporting. O Sporting deve ser lá do Recife. Era Série B esse jogo. Ok. Então, seu pai está bem melhor que nós. Era torcedor do vovô também, não é, Lúcia? Abraço você. Depois, quero que você me anote aí novamente o seu irmão, que é o César Macedo, o dia do aniversário dele. Eu sei que vai ser no final desse mês. Não sei se é dia 26, dia 27, mas depois você manda, tá certo? Eu não sei se eu vou todos os blocos, se eu vou aqui. Tá ficando... Tá diminuindo aqui. Parece que o tempo tá se exaurindo muito rápido. Eu falo demais. É porque eu falo demais. Vamos começar? Não. Deixa eu passar bem rápido aqui. Deixa eu passar para você o cardápio. O que temos hoje? Informação e serviço, tópicos de notícias que foram destaques na semana. Temos também saúde emocional com a Verusca e o perfil. Você sabe escolher uma namorada ou um namorado? Qual o melhor perfil para você escolher uma namorada, você vai procurar o perfil, você observa quem você vai namorar, ou olhou, gostou e já chegou. Ou você observa o perfil para conseguir uma namorada ou um namorado, vai ser o tema da psicóloga. Humor na clube, você vai sorrir demais. Educação em pauta. Não posso correr. Educação em pauta com o professor Kaká Nascimento. Atenção, ele fala como fazer caso você não concluiu a prova do Enem por motivo da estrutura do prédio, né? Prédio, estrutura física ou na hora que estava fazendo. Faltou energia ou aconteceu alguma coisa, você sentiu mal, desmaiou, ou você não foi fazer porque teve uma doença. Ele vai falar um nome de doenças e vai dizer passo a passo como você refazer a sua prova do Enem, tá certo? Também vai falar sobre ampliação de carga horária dos docentes, tudo com o professor Kaká Nascimento. Futebol brasileiro e Copa Farias Lopes. O futebol brasileiro e Copa Farias Lopes é com Geusito Ferreira, professor de matemática e universitário no curso de advocacia, em dois tempos hoje. Vamos começar? Nós vamos começar com... Deixa eu passar para você primeiro, né, Marcos? Você vai... Quem vai falar? O René Hilton vai aparecer, se você está vendo pela live. Bom dia, você que está no dial, bom dia, certo? Você que está no aplicativo, bom dia. E vamos começar. É pro bonequinho, não é? Então vamos lá. Como eu gravei, gente, como é gravado, vai aparecer a minha foto, tá? E vai aparecer aí o logotipo da Clube. Põe no ar, Marcos. Notícias, informação e serviço. Põe no ar. Opa, só um minutinho. Foi. 9 horas 21 minutos. Foi um... Agora sim, vamos lá. Informação e serviço. Vamos lá. Informação e serviço. A Copa Airlines, companhia aérea responsável pelo voo em que um passageiro tentou abrir uma das portas de emergência do avião, definiu a atitude como indisciplina. A empresa também detalhou que a tripulação adotou os protocolos de segurança necessários para controlar a situação até o momento da aterrissagem. No voo CM204 da Copa Airlines de Brasília para o Panamá, no dia 5 de novembro de 2024, houve uma situação durante a fase de pouso em que um passageiro, como falei, indisciplinado, tentou abrir uma das portas da aeronave. A tripulação agiu rapidamente e, com a assistência de alguns passageiros, aplicou os protocolos de segurança necessários para controlar a situação até o pouso no Panamá, comunicou a Airlines. Dono da Land Rover e Jaguar morre e deixa herança milionária de 675 milhões para o seu cachorro e um pouquinho para os seus funcionários. Ele exigiu que o animal tenha cuidados ilimitados pelo resto da vida. Eleitores dos Estados Unidos foram às urnas na terça-feira, dia 5, e elegeram Donald Trump como o novo presidente e sucessor do democrata Joe Biden no comando da Casa Branca. Após a projeção da vitória, o republicano acumulou 276 votos do colégio eleitoral, mais do que os 270 necessários para vencer a eleição. Antes mesmo da vitória oficial, Trump discursou para seus apoiadores na Flórida e declarou vitória, dizendo que vai curar os Estados Unidos. Além da presidência do país, os eleitores americanos também votaram para eleger assentos na Câmara dos Deputados, no Senado, também cargos de governador dos estados. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou uma redução na conta de luz para novembro, com a substituição da bandeira tarifária vermelha pela bandeira amarela. A mudança promete aliviar o bolso dos consumidores após um mês de tarifas elevadas. A redução tarifária vale para todos os consumidores de energia elétrica do sistema interligado. No entanto, a ANEEL alerta que as condições ideais para os próximos meses ainda não foram atingidas, o que mantém a possibilidade de novas mudanças na bandeira tarifária. Bolsonaro é um zumbi político que tenta se manter vivo para 2026, diz o jornalista Josias de Souza. Fabiolo, Bolsonaro está adotando exatamente a mesma estratégia política que foi adotada pelo Lula. Exatamente a mesma estratégia. O roteiro é idêntico ao que foi adotado pelo Lula desde que ele foi condenado lá atrás na Lava Jato e depois reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal, se tornou presidente pela terceira vez. Ocorre que os fatos são distintos, né? E a chance de o Bolsonaro obter uma redenção que o reabilite para que já está inelegível e o reabilite para disputar a presidência, elas são escassas, porque no caso dele o calendário conspira contra, inclusive. Ele já está inelegível e ainda não enfrentou as pendências criminais que o assediam, né? Todos os inquéritos que estão em curso, e não são poucos, e o mais grave deles é o inquérito que trata da tentativa de golpe, todo esse contencioso judicial, ele ainda está por vir, né? E improvável que o Bolsonaro seja julgado neste ano. Estamos próximo do Natal. Então isso vai entrar por 2025 e a primeira condenação do Bolsonaro deve chegar do meio para o final do ano que vem. Então é muito difícil que ele depois obtenha uma anulação dessa sentença. Primeiro que não há previsão de uma mudança tão radical na composição do Supremo Tribunal Federal. A eleição de 2026 será feita sob a presidência de um indicado por ele, o ministro Nunes Marques, será o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quando chegarmos no ano eleitoral de 2026. Mas nem só de Nunes Marques é feito o TSE, há outros ministros, né? Então, a estratégia dele se assemelha à do Lula. Se assemelha à do Lula, inclusive, naquilo que resultou na indicação, em 2018, do Fernando Haddad para representar o PT na disputa presidencial daquele ano, que foi vencido, aliás, pelo Bolsonaro. O Lula, não conseguindo se habilitar para participar daquela eleição, ele indicou o Fernando Haddad como candidato e atuou como cabo eleitoral e conseguiu levar o Fernando Haddad ao segundo turno daquela eleição. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro. Ele tenta obter uma reabilitação, o que é muito improvável que ele obtenha um salvo-conduto para participar das eleições de 2026. Não conseguindo participar, ele tenta se manter vivo politicamente para influir na escolha do candidato conservador que disputará com o Lula as eleições presidenciais de 2026. Então, ele imagina que poderá ter influência na escolha do candidato e também na campanha do candidato. Ele tenta se manter vivo. Ele está hoje como um zumbi político, rondando a conjuntura política, saiu enfraquecido das urnas municipais de 2024, perdeu na maior parte das cidades em que ele tentou impor de um prefeito ou um projeto de prefeitura radical. Ele saiu derrotado na maioria dos casos, conseguiu eleger apenas um dos seus aliados radicais lá em Cuiabá, o deputado Brunini, e nas outras cidades ele saiu no polo perdedor. Então, o jogo dele é tentar mimetizar, imitar a estratégia do Lula. A comparação entre Lula e Bolsonaro, ela é muito desfavorável ao Bolsonaro, né? Porque se você for observar, sempre que teve a oportunidade de se manifestar ou de se comportar de maneira antidemocrática, o Lula respeitou a democracia. Quando terminou o mandato dele, o segundo mandato dele, ele estava estalando de popularidade. Ele tinha uma popularidade acima de 80%. Poderia ter se aventurado a encaminhar ao Congresso uma proposta que permitisse a ele disputar um terceiro mandato. Mas estava na Constituição que o presidente não pode se reeleger mais do que uma vez subsequente. Ele pegou a sua mala, foi para casa e fez a sucessora. Quando a Dilma caiu em desgraça, o Lula poderia, na transição, primeiro mandato da Dilma para o segundo, ele poderia ter substituído substituído, com um peteleco, ele substituiria a Dilma e concorreria à presidência, com uma enorme chance de sair vitorioso. Ele respeitou o desejo da Dilma de disputar um segundo mandato. Quando a Dilma sofreu o impeachment, o PT esperneou, mas aceitou. Foi para casa, a Dilma voltou mais cedo para Porto Alegre e o jogo prosseguiu. Assumiu Michel Temer. Quando o Lula foi condenado e foi preso, ele tinha a possibilidade de viajar para um país vizinho. Havia muita gente querendo recepcionar o Lula como um perseguido político, conceder a ele um asilo. E ele foi para a cadeia, se entregou, cumpriu lá a pena no período em que ele teve que ficar preso. Ele ficou preso e aí veio a decisão do Supremo, ele saiu e disputou a presidência. Portanto, sempre que esteve na fronteira do comportamento democrático ou antidemocrático, ele permaneceu do lado certo da fronteira. E o Bolsonaro, em relação a ele, não se pode dizer a mesma coisa, né? Estão aí as evidências todas de que ele... Primeiro, ele se comportou inadequadamente durante todo o mandato, né? Durante toda a sua presidência, ele desrespeitava as instituições, disse que não respeitaria decisões do Supremo Tribunal Federal, ele se batia a boca com ministros, ele duvidava da rigidez das urnas eletrônicas, as mesmas urnas que o elegeram e o reelegeram durante três décadas, reelegeram e elegeram a família dele também. Então, ele, e no final das contas, não passou nem a faixa para o seu sucessor, fugiu lá para a terra do Pateta e cometeu as atrocidades que estão agora sob investigação e que precisam ser julgadas, né? Programa René Hildon. Participe através do nosso WhatsApp 085-3121-1200. Programa René Hildon. Oba, estou de volta. 9:30, já tenho que correr. A Lúcia, mas tem mensagens aqui, mas eu tenho que correr. Bom dia, bênçãos. Foi o placar do jogo quando o papai faleceu. Ah, entendi, Lúcia, entendi sim. Opa, deixa eu mexer aqui. Deixa eu apagar aqui para ver as mensagens. Pode mandar mensagem, certo que você está vendo pela live. Quiser também, você pode deixar seu like. Já apagou aqui, ó. Ô, rapaz, apagou tudo aqui. Onde é que tá o René Hildon agora? Eu tenho que buscar René Hildon. Aqui. Pronto, vai já aparecer René Hildon de novo. Mas não vou esperar, não. Gente, deixa eu falar aqui. Pronto, apareceu. Gente, deixa eu falar pra você aqui. Eu esqueci o nome dele, né? Que era dono de uma empresa que tinha... Esqueci o nome do primeiro carro, a Jaguar também. Ele deixou, que você ouviu aí, informação e notícias. Informação e serviço. Ele deixou uma fortuna de 675 milhões. Foi mais do que a Mega Sena da Virada do ano passado. Foi quase 1 bilhão. Mais de 500 milhões. 675 milhões ele deixou para o seu cachorro, e deixou algum dinheiro para o cozinheiro, para o mordomo, que era o secretário dele, e a cozinheira. Porém, ele tem 3 irmãos, 2 homens e 1 mulher. Ele disse, ele fez o testamento: nada, eu não quero nada meu para as mãos deles. Fazer o quê? Então, irmãos não têm direito, a não ser... Se ele tivesse morrido de repente, aí sim, não é? Porque ele não tinha esposa, não tinha filhos. Então ele fez um testamento e deixou essa fortuna para o cachorro. E ele estava lúcido, né? Todo mundo achando que ele estava maluco, não, ele estava lúcido. Deixou para o cachorro. Aí vai ficar para uma ONG, não é? Ele tem, já vai todo mês... O salário que ele ganhava da empresa vai para a ONG, e quando o cão falecer, vai para a ONG. Só não quer os 3 irmãos com nenhum tostão dele. 2 irmãos e 1 irmã. Então, por direito, ele se tivesse esposa e filhos, os irmãos não teriam direito. Se, como ele não teve esposa e nem teve filhos, os irmãos teriam direito. Mas ele foi lá, fez um testamento tirando os irmãos. Não quero os meus irmãos. Mas que irmãos, hein? Deixa eu passar. Vamos lá falar agora o quadro que é Saúde Emocional com a psicóloga Verusca. Ela vai falar rapidinho, gente. Se você escolhe o perfil emocional quando você vai procurar uma mulher para namorar, você fala, ah, tô carente, quero namorar. vou sair, vou à caça. Desculpa, gente. Hoje é, não é politicamente correto falar caça. Perdão, mulheres. Eu vou atrás de uma garota, eu quero namorar. Você procura saber o perfil dela? E você, mulher, procura o perfil do suposto ou pretendente? Você busca o perfil? Você procura conhecer? Ou agradou e já chega e já vai morando junto? Vamos ouvi-la. Foi no ar, Marcos. Vamos lá. Você sabe qual é o melhor perfil emocional na hora de escolher um namorado? Quando pensamos em relacionamento afetivo, nós temos que pensar duas coisas principais. Primeiro, como eu estou emocionalmente para uma outra pessoa. Segundo, como é que está a outra pessoa que eu escolhi para me relacionar? Essa pessoa apresenta características de saúde emocional? Quais são as características emocionais, estrutura de essência emocional e caráter que essa pessoa carrega para que eu possa pensar num relacionamento? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma escolha, porque cada um de nós tem uma extensão emocional e consegue lidar com uma quantidade de questões. Então, na hora de escolher, preste atenção nos detalhes e não tome atitudes precipitadas. Bom, hein? Excelente. Programa René Hildon, sua melhor revista eletrônica informativa do rádio. Na Rádio Clube AM 1200, a pioneira. Programa René Hildon. René Hildon. Oba, já são 9 horas e 35 minutos. Vamos agora ao quadro Matéria de Capa. O Matéria de Capa hoje, gente, deixa eu falar pra você. Quem é Marcos? Não, né? Ok. Ligou e não falou. Por que não falou? Pode falar, fica à vontade. Gente, vamos aqui ao quadro Matéria de Capa. Põe a vinheta, Marcos. Matéria de Capa, se você encontrar. Se não encontrar, eu já vou lendo aqui. Vamos lá. Matéria de Capa do programa René Hildon. Gente, hoje temos outro professor, o professor Kennedy Ramos. Hoje ele vai falar a diferença entre ser vegetariano e ser vegano, para você nunca mais confundir. Ah, você é vegetariano? Acha que vegetariano e vegano são as mesmas coisas? Não, são bem diferentes. Presta atenção. Põe no ar, Marcos! Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e hoje eu vou explicar pra vocês a diferença de vegetariano e vegano. O vegetariano e o vegano, primeira diferença, vegetariano está relacionado muito somente à alimentação, vegetariano. O vegano não é só alimentação. Bora começar com o vegetariano. O termo vegetariano, Kennedy vem de comer só vegetais, por isso que peixe não é um vegetal, o cara não vai comer. Não necessariamente. Eu vou mostrar pra vocês que tem vegetariano que come ovo, ovo não é vegetal. Tem vegetariano que come laticínios, que vem do leite. Leite não é origem vegetal. Então, apesar de ter o termo vegetariano, não quer dizer que come só vegetais. Primeira coisa, tá? Outra coisa, o vegetariano, o objetivo dele em si não é causar sofrimento, assim como o vegano, não é causar sofrimento e não matar nenhum animal. Então, a gente tem que lembrar lá no ensino fundamental, sou professor de biologia, quem são os animais. Então, ele não vai comer animal, não pode comer animal. Ah, existe um tipo de vegetariano que come peixe. Não. Não come, então não é vegetariano. Ele vai comer, exemplo, um crustáceo. Crustáceo é animal, pertence ao reino animal. Ele é um artrópode. Ele vai comer, exemplo, uma água-viva? Não, cara, não vai comer. Porque, então a gente tem que saber o que são os animais. Ele vai comer, exemplo, um grilo? Não, um grilo pertence ao reino animal. Então todos que pertencem ao reino animal, ele não vai comer. Esse é o vegetariano. O vegetariano, a gente vai especificar daqui a pouco, mas está relacionado à alimentação. O que é o vegano? O vegano, ele entra nessa parte alimentar, mas ele vai além. Tem gente que fala que é até restrito. Ah, é mais restrito? Não. Na verdade, é mais amplo. O veganismo, na verdade, ele tenta não explorar, na medida do possível e praticável, todos os animais. Então, o objetivo dele é não usar o couro. Então, você não está comendo animal, mas eu não quero usar uma roupa de couro. Eu não vou usar um cosmético, um produto de beleza que fez teste em animais. Entendeu? Então esse é o veganismo. Eu não vou utilizar um animal como entretenimento, não vou no zoológico, por exemplo. Então o veganismo, ele vai além, é um estilo de vida, deu para entender? Então vegetariano está mais relacionado à alimentação, mas não vai comer peixe. E o veganismo está mais relacionado a esse estilo de vida que o objetivo, na verdade, é não explorar os animais. Então, nosso objetivo aqui, tem gente que fala, ah, mas isso é frescura, mas isso é não sei o quê, mas isso aqui... Aí você vê que, na verdade, nós somos seres que a gente não tem que explorar os outros animais, a gente não tem que causar sofrimento nesses outros animais. Então, esse é o nosso objetivo em passar para vocês. Se você tem, na verdade, a sua contribuição e você está na transição, isso... Tem que parar com isso, tem que parar com esse negócio de rótulo, ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou melhor que ele, porque eu sou pior que ele, porque eu tô me sentindo culpado. Eu já tive época da minha vida, quando eu fui virar, fui passar por alguns estágios aqui para o veganismo, que eu me sentia culpado. Então a gente tem que parar com isso. Comer carne, peixe, crustáceo, algum deles vai comer? Não, cara, não faz sentido. Então se você é vegetariano ou vegano, você não vai, ó, não, você não vai comer carne, você não vai comer peixe, você não vai comer crustáceo. Não faz sentido você matar um animal, lembrando que peixe é um animal, e você ser chamado de vegetariano. Você não é um vegetariano. Agora, tem alguns rótulos que podem ser aceitos hoje, como o ovolacto vegetariano. Bora ver, apesar que a gente pode chamar ele só de vegetariano, acabou, vegetariano, pode ser chamado também. Ovolacto, olha esse termo. Ovo e lácteo. Ele pode comer ovo e ele pode comer também laticínios. Laticínios são aqueles que derivam do leite, como iogurte, como a manteiga. Então, tudo que vai derivar não matou o animal, mas está derivando de alguma forma de origem animal. Então, laticínios, sim. Ovo lácteo vegetariano. Ovos, sim. Carne, ele vai comer? Não. Lacto vegetariano. Lacto. Lacto. É claro que está relacionado a laticínios. Então, lacto vegetariano vai utilizar laticínios, sim, mas ele não vai consumir ovos. Claro que não vai consumir carne. Ovo vegetariano. O ovo vegetariano, já está no termo, ele vai consumir o quê? Ovo. Então aqui, laticínios. Não, ovo vegetariano, ele vai consumir ovos, beleza? O vegetariano estrito. Tem gente até que fala que o estrito, ele está um passo para o veganismo. Eu já fui vegetariano estrito. Na verdade, eu já teve uma época na minha vida que eu era o quê? Eu era ovo vegetariano. Por que ovo vegetariano? Porque eu comia só ovo, Kennedy? Porque a lactose, os laticínios, me fazia mal. Eu tinha intolerância à lactose. Não tinha como eu ser ovo-lacto vegetariano. Porque a lactose me fazia mal. Então, continuei consumindo ovo. Tirei a carne, parei de comer. Era vegetariano? Era. Teve um momento que eu comecei a assistir mais a exploração de ovos e tudo mais. E eu virei vegetariano estrito. Vegetariano estrito, então você já vai tirar o quê? Laticínios. Você já não vai explorar já a retirada de leite de uma vaca, você não vai explorar os ovos, você não vai, claro, não vai comer carne, você pode também não consumir mel, porque você vai estar explorando uma abelha e tudo mais, isso é um vegetariano estrito. Só que o vegetariano estrito, ele não necessariamente, olha aqui, olha, não, mas ele, se ele está utilizando vestuário com roupa de couro, se ele está utilizando produtos de beleza que explorem o animal ou que façam testes de animais, continue num zoológico, ele é um vegetariano estrito. Quando ele deixa de fazer tudo isso, ele acaba se tornando, mesmo que ele não queira, um vegano. Então, vegano não está relacionado à alimentação. Veganismo está relacionado ao estilo de vida. O veganismo é não para tudo. Consome laticínios? Não. Consome ovos? Não. Carne, peixe, crustáceo? Não. Ele vai fazer exploração de animais em vestuários, beleza, entretenimento? Cuidado, não quer dizer que o resto vai explorar. Mas pode. Não estou dizendo que vai. Tem gente que pode ser ovo-lacto vegetariano e falar assim, Kennedy, beleza, eu consumo laticínios e ovos, mas eu não exploro. Mas você ainda não é vegano, porque você come laticínios e ovos. Tchau, tchau. Programa René Hildon, sua melhor revista eletrônica informativa do rádio. Na Rádio Clube AM 1200. A pioneira. Programa René Hildon. Bom, hein? Excelente. René Hildon. Sim, 9 horas 42 minutos. Deixa eu só falar pra você. Gente, você viu, você ouviu, na verdade, informação e serviço que o jornalista falou que o Bolsonaro estava se comportando como um zumbi. Não é? Então, essas palavras foram ditas pelo jornalista. Não foi dito pelo René Hildon, certo? Pelo jornalista. Daqui a pouquinho eu falo o nome dele, certo? Quero dizer para você sobre vegano, vegetariano. O vegano é muito radical. Eu tentei ser vegetariano algum tempo atrás, mas eu só consegui ser vegetariano por 14 dias. Esses 14 dias foi os 14 dias que eu mais recebi convite para ir em churrascos, dia de domingo. Vim aqui, estou comemorando aqui meu aniversário, comer um churrasco. Não posso ir, não. Por que você não pode? Aí eu não... Para dizer, ah, eu virei vegetariano, eu não queria falar, eu não posso ir e tal. Aí, ô René, vem aqui, René Hildo, vem aqui, é, vai ter o batizado do meu filho, a gente vai fazer aqui um churrasco. Oh, meu Deus, só porque eu virei vegetariano. Aí teve um dia que eu estava na casa de uma senhora e ela colocou o almoço, né? Aí eu disse assim, é, cara, eu vou querer só... Isso aqui, você só vai comer isso? E a carne que eu fiz com o maior carinho, você vai comer a carne? Carne fritinha, cebolada, não quer com tomate? Não... Eu não quero. Aí eu falei pra ela, eu comecei a ser vegetariano. Estou com 14 dias hoje. Você é o quê? Vegetariano. Pare de besteira, rapaz! Pare de besteira. Você vai deixar de comer a minha carne que eu passei a manhã toda fazendo pra você? Porque agora você é vegetariano? Aí me disse lá umas coisas e me convenceu. Aí eu comi, e depois desse prato, né, dela, eu voltei, eu deixei de ser vegetariano. Mas um dia, quem sabe, eu possa voltar a ser vegetariano, né? Mas não deu. Né? Lembro dela, já faleceu, Dona Maria, lá do bairro Bom Sucesso. Então, ela me convenceu a comer carne. Ela falou, você vai ficar sem... proteína, rapaz, você vai ficar sem proteína, na época eu era muito magro, você tá muito magro e ficar sem proteína, para com essa história de ser vegetariano. Aí eu falei, eu vou deixar de ser, mas um dia, quem sabe, eu posso voltar. Vegano não é mais vegetariano, talvez. Gente, nós vamos agora o Monaclube, vamos sorrir. Olha, deixa eu falar pra você, ouça agora os nomes dos hormônios da felicidade e do prazer que o cérebro inunda o nosso corpo ao simples fato de sorrir. Gente, mas aqui é sorrir de algo leve, não é você sorrir da cara do outro, não é você fazer chacota do outro, não é você sorrir porque o cara... tá com a roupa esquisita. Não é você sorrir porque o cara é diferente de você ou diferente dos outros. Não é você sorrir por ser tolo, por ser ignorante, por ser estúpido, por ser grotesco. Você nunca vai ter esses hormônios. Tô falando, esses hormônios são para pessoas que têm sorriso leve. Vai dar um sorriso, uma gargalhada leve, de coisas leves. Atenção. São várias as possibilidades de prazer geradas pelos hormônios quando você sorri. São conhecidos como o quarteto da felicidade. Vamos lá os nomes. Endorfina, maravilha. Dopamina, beleza. Serotonina, maravilhoso. Ocitocina, esplendoroso. Gente, vamos rapidamente nos inundar do quarteto da felicidade. Põe no ar, Marcos, o Monaclube. Põe no ar, vamos sorrir. O Monaclube. Piada. O senhor prefere que a onça lhe coma no chão ou lhe coma no olho do pau? Como é de jeito nenhum. Fazer uma pergunta pro senhor. Pode perguntar. O senhor é casado? Sou, sim, senhor. Com filhos? Não, com minha mulher. Eu cheguei pra mulher e disse, amor, se eu morrer, tu se casa com Zé? Ela disse, oxe, mas logo o Zé, tu tem uma raiva dele. Eu disse, por isso mesmo que eu quero que eu se lasque também. Pai Badu, por que que o homem que sai com várias mulheres é chamado de garanhão? E a mulher que sai com vários homens, as pessoas falam que não presta. Por que isso, Pai Badu? Meu filho, veja bem. Uma chave que abre várias fechaduras é uma chave mestra. Já a fechadura que abre com qualquer chave, essa não presta pra nada. Aí dois doidos conversando, né? Aí o doido diz, ei, doido, Eu fui convidado para uma festa. E foi, eu disse, foi. Eu fui convidado para uma festa de 15 anos. Mas eu só posso ficar uma semana, eu não sei o que eu vou fazer. Programa René Hildon. René Hildon. Opa, opa. Já são 9 horas 41, 49 minutos. Espero que você tenha dado um sorriso, mesmo leve, um sorriso, certo? Você já chegou aí algum hormônio. O seu cérebro já liberou alguns desses hormônios, tá certo? Se não foram todos, mais alguns. Marcos, vê aí se chegou. É 5:27, chegou? 5:27? Chegou, né? É, deixa eu mandar uma luz todo especial para ela, que é a dona Nilza. Tem bom dia para a dona Nilza. Bom dia para a dona Nilza. Bom dia! Ela que está no bairro Vila Manuel Sátiro. Abraço a ela, abraço a mãezinha dela, dona Antônia, ao filho dela, que é Nazareno, não esqueço. É o filho dela, Nazareno, e a nora dela, que agora não lembro. O Nazareno é casado com a garota que ela falou no sábado passado. Abraço e com todo respeito. Beijos, dona Nilza, a senhora e a sua mãezinha, dona Antônia, que está com 93 anos. Agora vamos ao Dinho. Quem? Arnaldo. Arnaldo, diga aí. Arnaldo, na cidade de Escada, em Pernambuco. Abraço pra você. Bom dia pra ele. Está na... Bom dia! Cidade de Escada, em Pernambuco. A primeira vez, não é? Qual o nome dele? Arnaldo, é a primeira vez que você manda mensagem. Muito obrigado, Arnaldo. É muito bom saber que tem ouvinte como você que tira um pouquinho do seu tempo para mandar mensagem para nós. É gratificante. É isso que nos dá prazer. É isso que nos faz estar aqui, não é? Esse prazer que nós temos de levar para você informação, entretenimento, não é? E saber que você tira um tempinho e manda esse alô é bom demais. Arnaldo, aí no Pernambuco. Vamos agora ao jingle do professor. Vamos ao quadro Educação em Pauta. No centro da capital, uma escola semipresencial. Para jovens e adultos, portal do saber, porque aprender não tem idade. Uma escola cidadã, com ensino de qualidade. Educando pra vida, levando ao saber que gera oportunidade. E qual é o nome? Seja Gilmar Maia de Souza. Gilmar Maia de Souza, obrigado. O professor vai falar. Ele vai falar de alunos que não conseguiu concluir a prova do Enem por motivo da estrutura física, não é? Lá do prédio, alguma coisa, faltou energia. Não é? Então ficou tudo no escuro e estava um calor insuportável, o ar refrigerado parou, ou a pessoa teve problema de tuberculose, teve problema de alguma doença contagiosa. Ele vai falar tudo. Vamos ouvir o Panuá Marcos. Cacá. Educação em Pauta. Cacá Nascimento. Dicas Enem 2024. É isso aí mesmo. Com o professor Cacá Nascimento. Bom dia, René Hildon. Bom dia aos ouvintes da Clube AM 1200. Programa René Hildon, a sua revista eletrônica de todos os sábados. Quem pode pedir a reaplicação do Enem 2024? Entenda como funciona. Os participantes poderão fazer o pedido de reaplicação das provas entre os dias 11 e 15 de novembro. Os participantes que faltaram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2024, realizado no último domingo 3, podem solicitar a reaplicação caso apresentem um motivo justificado, como doenças infecciosas ou problemas logísticos, conforme o edital. haverá apenas uma reaplicação de provas do Enem 2024, que será nos dias 10 e 11 de dezembro, terça e quarta-feira. O pedido de reaplicação do exame deve ser feito na página do participante entre os dias 11 e 15 de novembro. Mesmo tendo o mesmo formato, as questões e o tema da redação serão diferentes na reaplicação, para garantir a equidade entre os candidatos. Os resultados das provas de reaplicação do Enem 2024 serão divulgados com os das provas regulares em 13 de janeiro de 2025. Casos de reaplicação. Serão considerados motivos justificáveis os participantes impossibilitados de comparecer por estarem infectados por doenças como tuberculose, coqueluche, difteria, meningites, varíola, varíola dos macacos, influenza A e B, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19. Já os problemas logísticos incluem desastres naturais, comprometimento da infraestrutura local, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova e erro na execução de procedimentos que causem prejuízo ao participante. Os participantes que fariam a prova a mais de 30 quilômetros de sua casa também têm direito à reaplicação, caso solicitem. Passo a passo. Quando solicitar a reaplicação, o participante deve justificar a ausência por meio de um documento legível em língua portuguesa, que comprove a condição que motivou a falta do dia do exame. De acordo com o edital, o simples pedido do candidato prejudicado em uma das duas fases de provas do exame e o envio do documento comprobatório não garantem a reaplicação da prova, tendo em vista que o INEP irá analisar individualmente a solicitação do pedido. Em casos de problemas de saúde, é preciso incluir um atestado médico com assinatura do profissional de saúde. Após o envio pela página do participante, os dados não poderão ser alterados. Vale ressaltar que os candidatos que faltaram ao primeiro dia de prova poderão, sem problema, participar do segundo dia de exame na data regular, dia 10. René Hildon, essa informação é muito importante, pois seu aluno faltou ao primeiro dia de prova do Enem e se enquadrar nos casos descritos, ele poderá comparecer ao segundo dia de prova e pedir a reaplicação da primeira. Com isso, ele fará as duas provas do certame e estará apto a esperar o resultado no dia 13 de janeiro de 2025. René Hildon, outro assunto que eu gostaria de tratar é o dilema dos professores do Estado quanto à ampliação de carga horária. Em conversa com alguns docentes, eles disseram que estão apreensivos e aguardando a publicação do edital por parte do governo do Estado, estipulando o número de vagas e os critérios para ampliação. Segundo informações do Alan, do Sindicato Apeoc, foi criado um grupo de WhatsApp para marcar reuniões com os professores para mantê-los informados, e que esse assunto faz parte da pauta de negociações do sindicato com o governo do Estado. Os professores aguardam a publicação o mais breve possível desse edital. Um bom dia e um feliz final de semana. Programa René Hildon. Oba, 9 horas 57 minutos, 56 segundos. Tá aí, excelentes explicações do professor Cacá Nascimento. Tá de parabéns, professor Cacá. Muito bom. Quem gosta muito do professor Cacá Nascimento, ele mandou a mensagem e falou, René, fala para o professor que eu estou sempre ouvindo o quadro dele. Gosto muito. Ele falou que o quadro que ele mais gosta é o seu, que é o senhor Antônio Augusto Cassundé, ele que mora no bairro 13 de Maio, ele mora ali pertinho da igreja, 13 de maio. A dona Terezinha Cassundé e o senhor Antônio Augusto Cassundé falou: parabéns. Renê, parabenize o professor Cacá por mim. Tá aí, professor. Parabéns, ele está enviando para você. Parabéns, certo? O senhor Antônio Augusto Cassundé gosta muito. Ele que trabalhou na UES por muito tempo e é aposentado da UES, certo? Se não me engano, ele foi professor de filosofia, tá certo? E ele gosta muito dessa área, tá bom? Gente, o que nós vamos fazer agora? Sim, o nosso amigo, ele que é o Arnaldo, não é, Marcos? Lá de Pernambuco, da cidade de Escada, que mandou um alô para nós. Bom dia a ele. Ele mandou um alô e automaticamente a Mazé, que ela mora numa cidade lá de Pernambuco chamado São José do Belmonte. A Mazé Cavalcante fala: estou ouvindo o programa também aqui em Pernambuco, São José do Belmonte. Que maravilha, tem bom dia. Bom dia! Eu fico feliz demais. Já valeu a pena ter ficado debruçado no notebook. Aquele notebook, Marcos. Aquele notebook. Valeu a pena, gente. Nós vamos agora futebol rapidão. Futebol. Invadiu meu gol, lembra o zagueiro, gol viu mais dele. Linda pro gol, vai entrando. Futebol. Futebol é com ele, professor de matemática e futuro advogado. Vamos ouvi-lo em dois tempos. Primeiro tempo, põe no ar. Bom dia, René Hildon. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Clube 1200, a pioneira, chegando com informações do nosso futebol. Começando pelo Tricolor de Aço, o Fortaleza Esporte Clube, que joga logo mais hoje, às 19 horas, na Arena Castelão, recebendo a equipe do Vasco da Gama. O Tricolor de Aço é o terceiro na tabela, chegou a 60 pontos ganhos, melhor campanha de um time nordestino no Campeonato Brasileiro no sistema de pontos corridos, e o Vasco da Gama é o nono com 43. Já o Alvinegro de Porangabuçu, Ceará Esporte Clube, o time que está na cola do G4, é o quinto colocado com 57 pontos ganhos, vai jogar na terça-feira, dia 12, fora de casa, diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo será às 21h30. O Botafogo é o 14º na tabela, com 42 pontos ganhos. Já o Ferroviário Atlético Clube, o único time cearense bicampeão nacional, o time vai estrear hoje na Copa Fares Lopes, às 16 horas, fora de casa, enfrentando a equipe da Raposa Metropolitana, a equipe do Calcaia, no Raimundão. E o Quixadá Futebol Clube, o Quixinha, retornou às suas atividades esportivas, visando a temporada de 2025, visando a Série B do Campeonato Cearense do próximo ano. O Quixinha se reapresentou no estádio Abilhão, sob o comando do professor Juranilson Vieira. Geosito Ferreira, para o programa do René Hildon, Rádio Clube 1200, a pioneira, 90 anos no ar. Oba, valeu, Geosito Ferreira, ferroviário. Parafraseando a música do Belchior, agora tudo outra vez. Ferroviário, Calcaia, a Copa Fares Lopes, tudo de novo, ferroviário. É isso mesmo, fazer o quê, não é? Deixa eu mandar um alô aqui, a Lúcia Macedo, ela diz que o aniversário do irmão dela é dia 27 de novembro, já anotei. E de Nossa Senhora das Graças, um dia abençoado para você. Abraço também. O senhor Antônio Augusto Cassundé já ligou e agradeceu por eu ter enviado o alô para o professor Cacá Nascimento. Gente, já finalizou, não é? Não tenho mais nada. Será que eu esqueci alguma coisa? Acho que anotei. Esqueci não. Eu quero agradecer ao Marcos, que está sempre comigo. Agradecer a você, ouvinte, razão de tudo. Sem você, eu não estaria aqui. O Marcos, nem existiria emissora de rádio. Não é verdade? Gratidão a você, amigo fiel. Grato. Adeus, Jesus, ao diretor desta emissora, Márcio Aurélio. Gratidão. Gente, sábado, a partir das 9 da manhã, com mais um programa René Hildon. A sua revista eletrônica informativa de todos os sábados. Valeu! YH585, operando na frequência de 1.200 kHz. Rádio Clube, a rádio do Ceará e o Nordeste escuta. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Clube. Coisa boa. Presentão, oh, viu? Meu Deus. Então, para concorrer a um super kit da Tupi, mais um cortador de cabelo da Mondial. A escolha inteligente. É só responder. Você dorme bem quando não tá em casa? E o WhatsApp da Tupi é esse. O povo fala mesmo. O trânsito tá enrolado. Quem ouve o Barbosa fica bem informado. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. E Edge de Saúde. É o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse edgedesaude.com.br. 10h05, Paulo Lage tá aqui na Tupi, o homem que traz o sol. Ô Paulão, não é porque é final de semana que você tá liberado da sua tarefa não, rapaz. Como é que tá o tempo agora? Bom dia. Olha, Barbosa, eu chamei o sol, só que ele disse que ia passar o final de semana fora, não posso fazer nada. Tá bom. Bom dia pra você, Barbosa. Bom dia, família Tupi. Tô de olho na zona sul da cidade, mais especificamente a região de Copacabana. Atenção porque tem acidente na rua Barata Ribeiro, envolveu dois carros próximo à rua Raimundo Corrêa, o que tá causando um trânsito um pouco mais intenso ali naquela região. Falando da Nossa Senhora de Copacabana, trânsito liberado por enquanto, sem dificuldade para quem tá saindo do bairro da zona sul em direção à Princesa Isabel. O problema, por enquanto, está na passagem da Siqueira Campos. Quem está chegando à Copacabana, por Botafogo, passando pelo Túnel Velho, aí vai encontrar um pouco mais de dificuldade, principalmente na chegada à Rua Ministro Alfredo Valadão. Aliás, a melhor alternativa é pelo Túnel Novo, seguindo pela Princesa Isabel, sem dificuldades até o momento. A passagem pela Avenida Atlântica também estou observando um bom panorama. Começou o plantão Black Casas Bahia. Preparem-se para ganhar descontos inacreditáveis. Black Casas Bahia. Corre para a loja. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui na Super Rádio Tupi. Francisco Barbosa. 10h07, que coisa boa. O sábado chegou e com ele um programa diferentaço da semana. É, e é uma maravilha. De 11 ao meio-dia, de segunda a sexta, a gente está aqui na Tupi. É uma delícia de programa. Mas sábado tem gosto, cheiro, tempero, jeito especiais. Porque tem convidados mais que especiais. Hoje, por exemplo, além do comunicador Luiz Santoro, nosso parceiro de há muito tempo, tem um outro parceiro de há muito tempo também. Aliás, ele era muito pequenininho quando eu comecei essa parceria, né? Tá com a gente aqui o Carlos Neves, gerente de Desenvolvimento Institucional da Casa Ronald Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai conversar com a gente sobre os 30 anos da Casa Ronald McDonald, do meu amigo, meu parceirão, meu xará, Francisco Neves, que é o superintendente do Instituto Ronald McDonald, que também nos honra aqui com a sua presença, assistindo duplamente o filhão Carlos, que está aqui com a gente. E um beijo para a Sônia, a presidente da Casa Ronald McDonald, que está lá cuidando da casa agora, por isso não está com a gente nesse momento. A gente vai falar desses 30 anos. E se você ainda não sabe o que é a Casa Ronald McDonald, que tipo de trabalho ela presta, que tipo de serviço de amor que ela faz, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, desse programa muito especial, porque tem também outros convidados fantásticos que remotamente de suas casas ou trabalho falam com a gente. No Cantinho do Bicho 1, o Guilherme Martins, biólogo do Instituto Vital Brasil, vai falar sobre uma ave muito conhecida da gente. No Cantinho do Bicho 2, a Carla De Lucas fala da campanha de vacinação contra a raiva, Eliane Peixoto, e as deliciosas receitas com até 4 ingredientes. No Kick da Bola com Vinícius Gama e os clubes do Rio de Janeiro, Henrique Marques fala sobre os riscos e cuidados na profissão dos radiologistas. Comemoramos ontem o Dia do Radiologista. Zé Mário, o comissário de polícia, conta mais um caso, mas aliás, esse caso é como foi parar na delegacia o reclamão do som alto, ou vários, ou o cara que estava com som alto. Quem vai contar essa história é o Zé Mário, comissário de polícia. Cuide-se bem, com a terapeuta Gabi Milelli, fala sobre a importância da água na vida da gente. E dicas para você viver melhor fecham o nosso programa com a especialista em comunicação e marketing, Flávia Santoro, que fala hoje sobre a rotina. Além, claro, do trânsito com Paulo Lage, das notícias com a Adriana e muito mais o que vier, porque o nosso programa tá no ar. Dentro da notícia. E a notícia principal do nosso programa de hoje são os 30 anos da Casa Ronald McDonald, a Casa Ronald do Rio de Janeiro, primeira da América Latina. E o Carlos é que vai, Carlos Neves, que carinhosamente chamo de Carlinhos, porque eu conheci ele, Carlinhos mesmo, agora é o Carlão, né? Eu conheci Carlinhos. Carlos, que honra, que prazer recebê-lo aqui. Santoro, obrigado também. Bom dia, meu amigo Santoro, por estar nessa entrevista que a gente vai fazer e depois botar para dentro do nosso papo de todo sábado, Carlinhos. Bom dia, Santoro. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Carlos. Prazer em conhecê-lo. Francisco, né? A turma da Tupi. Isso. Manu e Alcire, a tropa da Tupi, a família Tupi. Muito bom estar aqui. Mesmo com... Ontem estava com uma infecção urinária. Eu disse, eu vou de qualquer maneira. Tomei o antibiótico. Rapaz. Pois é. Obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente, né? Não mais dodói, em processo de recuperação. A pena é que eu não vou poder beber hoje, porra. Estou preocupado é com isso, não estou preocupado com a infecção urinária, não. Problema não. Carlinhos libera uma Coca-Cola na Casa Ronald. Ah, não, no McDonald's lá da Tijuca para você, tá bom? Botar uma cachaçinha. Não, meu Deus do céu. Aí vira samba, né? Cachaça com Coca-Cola. Carlinhos, vamos à nossa comemoração de hoje, 30 anos. Bom dia, antes de mais nada. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente. Bom dia, Barbosa, bom dia, Santoro, bom dia, Manu, bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. Para mim é uma honra estar aqui, né? Como você falou, conheci, você era pequenininho e agora estou aqui, né? É uma honra. E está junto com meu pai ali, acompanhando, né? Esse é o legado que tem que seguir, né? Pois é um exemplo, né? É o exemplo ali. Dona Sônia, que você falou, está lá na casa lá. É isso, leve meu beijo lá para ela. Aliás, vai ter festa lá, vocês ficam convidados. Se quiser tomar lá, não vai ter cerveja, mas uma Coca-Cola vai ter mesmo lá, pode passar lá. Tá vendo? Aliás, em Portugal, você sabe que McDonald's vende cerveja. Algumas lojas têm essa diferença. Aqui não tem. Aqui não sei se daria certo. Com o espírito carioca, McDonald's ia virar botequim. Facinho. Um pagodinho depois ali. Se não. Mas, cara, para quem não sabe, não conhece a Casa Ronald McDonald, que completa 30 anos, eu tenho a honra e o prazer de acompanhar essa trajetória maravilhosa de amor e carinho de vocês, principalmente as crianças e seus familiares. O que é a casa Ronald McDonald? A que ela se presta? O que ela faz? Bom, bom, você não só acompanha, você é um dos fundadores da Casa Ronald. Ele esteve lá presente desde a fundação de 1994. Né? Aliás, recebeu o placa. Isso, leva o meu, busca o meu PIN, que eu quero botar igual aqui do Carlos, um brochezinho aqui para os mais antigos entenderem. É broche, antigamente é broche. É, agora é PIN, né? Agora é PIN. Em homenagem aos 30 anos, obrigado pelas palavras lindas, né? A plaquinha que eu recebi comemorando, realmente é um orgulho para mim fazer parte dessa história do fundo do coração. Eu me emociono quando falo da Casa Ronald McDonald's. Mas para todo mundo se emocionar, só com a história que você vai contar, porque a história é linda. O que, que faz a Casa Ronald McDonald's? Então, a Casa Ronald é uma casa de apoio que recebe crianças em tratamento de câncer nos hospitais conveniados. Nós temos 7 hospitais. Inca é o maior, Inca, Morrinho, Pedro Ernesto, Fundão, Lagoa, Servidores e Hospital da Criança. Essas famílias são famílias humildes, que não têm condições de arcar com todo esse serviço que a gente oferece. Então, a casa oferece gratuitamente hospedagem, alimentação e transporte aos hospitais. Hospedagem, alimentação e transporte aos hospitais. Isso é o básico para uma Casa Ronald existir. Né? A Casa Ronald ela pertence a um grupo global que existe há mais de 50 anos, esse ano também fez 50 anos, que começou na Filadélfia. Né? São mais de 370 casas ao redor do mundo. A Casa Ronald foi a primeira Casa Ronald da América Latina a ser inaugurada e a 162ª do mundo. Caramba. Né? Então, para você ser Casa Ronald, você tem que oferecer esses 3 requisitos. Só que a nossa realidade, a realidade do brasileiro, do povo brasileiro, necessita de algo mais. Então, a gente faz um trabalho de atenção integral. A gente tem projetos complementares para auxiliar o tratamento, ajudar ainda mais o tratamento. Então, a gente tem bolsa de alimentos que a gente oferece para as famílias que não estão hospedadas na casa, mas necessitam de uma alimentação especial. A gente tem um projeto que entra na casa dessas famílias oferecendo melhorias, não só como doação de fogão, geladeira, mas também pequenos reparos, porque a criança, quando está no hospital, está recebendo o melhor tratamento. Quando ela vai para a Casa Ronald, ela recebe o melhor acompanhamento. Mas quando ela volta para casa? Então, o tratamento... Vocês interferem na realidade da casa das crianças? Também. Junto com as assistências sociais dos hospitais e da nossa casa, a gente identifica esse tipo de problema e a gente tenta ao máximo melhorar a moradia dessa pessoa. Que coisa fantástica. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. Pô, eu pensava que vocês só davam um Big Mac para as crianças. Big Mac é só no Mac Dia Feliz. E, Carlos, nós falamos de todo o trabalho externo da Casa Ronald McDonald's. E o trabalho da casa, propriamente dita? Daqui a pouco você conta para todo mundo como é que é, porque é uma coisa tão rica que a gente vai precisar de um tempinho bom aqui. Luiz Santoro, meu amigo, e aí? Como é que você está com essa infecção toda? Ah, não, já foi embora. Silvio Provenzano já me medicou ontem. Aliás, Silvio, amanhã aqui no programa do Heleno, hein? Heleno Rotai. Eu tenho que ficar de olho, porque às vezes ele fala besteira e eu tenho que corrigir. E aí, agora estou ótimo. Não, eu ontem passei... Engraçado como é que é isso, né? Você é tomado por uma infecção urinária... Uhum. E aí você passa 4 horas assim do pior... É um pancadão. Pancadão. É um pancadão. Mas depois que tomei o antibiótico, pá, parou na hora. Isso. Daqui a pouco o Luiz vai voltar com a gente aqui, com o Carlos também, Carlos Neves. Vamos falar, vamos entrar na Casa Ronald McDonald's, pela porta da frente. O que funciona lá, o que tem lá, como é que é isso? Eu já, você que me conhece há bastante tempo, já me declarei aqui a respeito da Casa Ronald McDonald's com a seguinte frase. Eu tenho vontade de deitar na cozinha e ficar deitado no chão da cozinha da Casa Ronald McDonald. Tal é o acolhimento, a limpeza, a beleza e tudo. Lá cada cantinho é tratado com tanto carinho. Mas daqui a pouco o Carlos vai contar pra gente aqui na Tupi. 10h17. Programa Francisco Barbosa. O sabadão agora vai ficar melhor. Neste sábado tem Samba Social Clube. No comando de Valéria Marques. De 1 às 3 da tarde. Sem mimimi. O lugar do samba é na Tupi. E Carlinhos de Jesus. Se liga, segue o samba. Aperte o play e segue a líder. O sabadão agora vai ficar melhor. Segue o samba social. Na Tupi ficou maior. Ne- neste sábado, 1 da tarde. Samba Social Clube! Aperta o play! Calma aí, calma aí! Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Promoções de sexta a domingo. Maionese Hellmann's 500 gramas, 8,98 no app. Arroz Palmares, 25,95. Espaguete Galo, 1 quilo, 4,49. Filé de peito de frango Rivelli, 1 quilo, 16,98. Linguiça de pernil Perdigão, 13,98. Cerveja Boêmia Latão, 3,79. Cerveja Itaipava Pilsen ou Itaipava 100% puro malte Latão, 3,29. Papel Mimo com 6 rolos, 7,99. Fralda Luna Tunes Mega, 19,98. Quer um ambiente seguro para você se divertir? Então, vem pra Bet Nacional, uma Bet autorizada pelo governo. E sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi a marca do jogo responsável. Uma Bet diferente, que sabe respeitar as regras e principalmente você. Por isso, o Brasil inteiro sabe. Jogo legal é na Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. Super Semana da Limpeza Supermarket. É pra limpar o estoque. Como Quilo 600 grátis, 320 gramas, 15,97. Como Lavagem Perfeita, 3 litros no Superclube, 27,90. Amaciante Downy leve 500 ml, pague 450 ml, 8,99. Arroz Branco Tio Bruno, 22,95. Açúcar União, 3,99. Filé Mignon Natura Frig, 59,98. Coxa com sobrecoxa, 6,97. E aproveite também as super ofertas da Super Baby. É preço, é perto, é supermarket. Dê flores a quem você ama. E ninguém entende mais de flores do que o Álvaro da Camélia. A Camélia Flores, há 65 anos, florindo o Rio de Janeiro. Ligue 22249966. Pensou em flores? Pensou a Camélia Flores. Ligue 22249966. Ou chame no zap 97292-7625. Quem dá flores, colhe sorrisos. A Camélia Flores. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Brahma 269ml, 1,99. Peito de frango sem osso, Guipon, quilo, 14,97. Coxa com sobrecoxa com dorso, quilo, 6,97. Lasanha ou pizza Sadia, na compra de duas, a terceira é grátis. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, até 8 da noite. Vai lá! Beba com moderação. Já é Natal na Líder, com preços imbatíveis. Não pense duas vezes. Vem pra Líder. Roupas do mundo infantil para meninas e meninos. Blusas, camisetas, shorts, bermudas e vestidos. A partir de R$14,99. Isso mesmo, R$14,99. Tem Líder em Bom Sucesso, Uruguaiana, Taquara, Resende Shopping, São Cristóvão e Norte Shopping. Lojas Líder. O Natal que o Rio ama. Programa Francisco Barbosa, por dentro da notícia. 10h21, por dentro da notícia, hoje recebe Carlos Neves, gerente de desenvolvimento institucional da Casa Ronald Rio de Janeiro, e tem a participação do meu amigo e parceiro, comunicador Luiz Santoro. 30 anos da Casa Ronald McDonald, eu conheci casa, mas não é mais casa, agora é nome fantasia, né, Carlinhos? Conta para as pessoas o que é a Casa Ronald McDonald de Rio de Janeiro. Então, a casa, como eu falei, ela hospeda essas famílias que vêm fora do município do Rio de Janeiro. E lá, a gente, como você falou agora, a casa é o nome fantasia, né? A casa era em 94, que era uma casinha. Isso. Com alguns quartos. E hoje, depois de 2011, nós fizemos a segunda expansão. Hoje, nós temos um empreendimento lá, né? Um prédio, são 7 andares. São 2 garagens subsolo para poder atender as demandas de voluntários. Nós temos mais de 360 voluntários atuando na casa, desenvolvendo diversos projetos e programas. São 40 funcionários na casa para atender toda uma estrutura. Nós temos hoje 39 suítes. Nós atendemos simultaneamente 39 famílias, a criança com um acompanhante e, dependendo dos casos, a família inteira. Temos sala de recreação, temos sala de brinquedoteca, um refeitório maravilhoso, uma cozinha padrão internacional, salas de treinamento, tudo que é necessário para poder acolher essas famílias e aproximar essas famílias na chance de cura. E como é que essas crianças vão para lá? elas são, todas as crianças, elas passam por uma triagem, e essa triagem é feita pelos hospitais parceiros. Tá. A família não pode ir direto lá, né? Porque ela tem que estar em tratamento de câncer, tem todo um perfil para poder se hospedar na casa. Então, a assistente social entra em contato com a nossa casa, aí ela funciona como se fosse um hotel. Faz uma reserva, aí a criança chega, a gente já sabe que essa criança vai chegar com o seu responsável. É feito, na primeira vez, né, que a pessoa chega, é feito uma entrevista para poder ver essas dificuldades que ela passa, para ver sobre esses projetos, se ela pode ser beneficiada de algum programa ou projeto da Casa Ronald, ou até também com auxílios, que a gente tem um apoio jurídico também, de inserir essa família em algum programa do governo. Então, é feita toda essa triagem, e aí o voluntário, que o voluntário dá aquele carinho, né, dá aquele conforto, já vai conversando com essa mãezinha, com o paizinho, leva até ela a sua suíte. A capacidade máxima é de 39. De 39. Família. Na verdade, a nossa capacidade real é 57 famílias, porque nós temos suítes duplas. Só que após a pandemia, durante a pandemia, a gente foi orientado a receber somente uma família por suíte. E por essa questão de aproximar a família, essas suítes duplas agora elas vão atender a família como um todo. Então, se a criança precisar estar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, ela vai ficar nessa suíte que ela já foi agora remodelada para esse tipo de situação. Fica a família inteira morando na casa. Morando durante o tratamento. E elas fazem tratamento lá de quimioterapia, de radioterapia? É feito no hospital. No hospital. Então, como é que é o dia a dia dessa criança? Ela acorda, né, com a família, toma um café maravilhoso lá, feito pelas nossas cozinheiras. Vai para o hospital, normalmente na parte da manhã, então ela faz a quimioterapia, faz a radioterapia, enfim, o que o tratamento, né, pedir, necessita, né? E depois ela volta para casa, aí almoça na casa, e aí tem sempre atividades, porque a gente sempre quer motivar a criança, né, o hóspede, a tirar aquele momento da dor, né, daquele sofrimento, da dúvida. Ela está sempre em atividade. Então, a gente tem professores que dão aula particulares para as crianças, acompanhamento escolar, tem voluntário que vai brincar com a criança, temos trabalhos manuais para as mães, para os pais, tem uma possibilidade de procurar, de ser um empreendedor. Então, um projeto como Costurando o Futuro, que as mães aprendem a costurar, artesanato. Enfim, tem outras atividades para que não fique somente na casa deitado, dormindo, ter atividade. Cuidam da família em si, como um todo. Né? Hoje a visão é, na verdade, na família, né? Porque o câncer, quando ele atinge, não atinge somente o ente, né? Ele pega a família como um todo. Sim. Então, a preocupação lá atrás era na criança. Só que a gente identificou que se a gente não der essa atenção do cuidar do cuidador, então a família toda hoje ela é abraçada na casa. Daqui a pouco eu vou querer que o Carlos conte aqui pra gente o porquê de uma família. A família Neves está toda nessa empreitada, né? O que é muito difícil e muito raro você juntar todo mundo, mas você vai descobrir por que essa família dedica a sua vida à casa Ronald McDonald. Daqui a pouco aqui no programa 10h25. Super Rádio Tupi, a Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Oferecimento, Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias, e as últimas da hora. Adriana Souza. Policiais militares do 15º Batalhão recuperaram um veículo roubado durante patrulhamento na rua Duque de Caxias, em Rio Embarie. O suspeito tentou fugir, mas foi detido. Na ação ocorrida na noite desta sexta-feira, um simulacro de pistola foi apreendido. O caso foi registrado na Delegacia de Caxias. 5 pessoas ficaram feridas após um caminhão colidir com um ônibus na Glória, zona sul do Rio, na noite desta sexta-feira. Segundo informações dos bombeiros, o acidente aconteceu no cruzamento entre a rua Santo Amaro com a rua do Catete. Os agentes foram acionados para a ocorrência por volta das 10 horas da noite e pediram apoio de militares do quartel central para socorrer os feridos. As primeiras 3 vítimas foram identificadas como Ana Machado, de 27 anos, Catarina Gaete, de 25, e Manuel Baeza, também de 25. Elas foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, também na Zona Sul. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Já os outros 2 feridos foram identificados como Wellington Lopes, de 47 anos, e Flávia Helena, de 24. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Também não há informações sobre o estado de saúde deles. Rio aplica mais de 150 milhões de reais em projetos de cultura no estado. Entre janeiro e outubro de 2024, o estado do Rio de Janeiro destinou 175 milhões de reais para apoiar projetos culturais por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A quantia foi gerida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e aplicada em mais de 100 iniciativas que beneficiaram aproximadamente 50 municípios fluminenses. A previsão é de que os investimentos ultrapassem os 177 milhões de reais alocados em 2023. Produtores e empresas culturais têm até o dia 30 de novembro para submeter seus projetos e buscar financiamento através do sistema Desenvolve Cultura. Júlia Cabreiro para o Tupi Notícias. Agora na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu nublado, temperatura de 24 graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. E segue o programa Francisco Barbosa. Programa Francisco Barbosa, Cantinho do Bicho. É o Cantinho do Bicho, primeira rodada, traz o Guilherme Martins, biólogo do Instituto Vital Brasil. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Francisco Barbosa. Hoje vamos falar de uma ave bastante conhecida por conta do seu ninho, o João de Barro. O João de Barro é uma ave de porte médio, podendo chegar até 20 centímetros de comprimento e possui um bico curto e robusto, o que facilita para a coleta de barro e outros materiais para a construção do ninho. É uma ave que habita grande parte da América do Sul e vive em ambientes abertos, como cerrados, campos e bordas de florestas. E o João de Barro tem uma grande capacidade de se adaptar às variações climáticas. Essa ave é territorial e só tem um parceiro durante toda a sua vida, e o casal que constrói o ninho em conjunto, utilizando barro misturado com fibras vegetais e outros materiais. O ninho possui uma estrutura que parece com um forno, geralmente construído sobre árvores ou postes. E esse ninho é dividido em duas partes internas, uma de entrada e outra onde ficam os ovos. E essa estrutura protege os ovos e filhotes de possíveis predadores e das mudanças climáticas. Ah, e uma outra informação interessante é que estudos indicam que a estrutura do ninho atua como uma forma de isolamento térmico, ou seja, mantendo a temperatura interna estável em relação ao ambiente externo. E isso é crucial para a sobrevivência dos filhotes, principalmente em regiões com grandes variações de temperatura. E além do seu papel ecológico, contribuindo para a biodiversidade e controle de insetos, o João de Barro também possui uma relevância cultural, sendo um símbolo de trabalho e perseverança em várias tradições sul-americanas. A espécie é conhecida por sua fidelidade ao parceiro e por sua habilidade de construção. E por hoje é só. Até a próxima, Francisco Barbosa. Tchau. Ah, até a próxima, meu caríssimo parceiro Guilherme, que é Guilherme Martins, biólogo do Instituto Vital Brasil. 10h31. Programa Francisco Barbosa. Tá na linha comigo, Ricardo Augusto. Chegou o sábado, todo mundo sabe que o Ricardo conversa comigo às 10h30 e às 11h30, são 10h30 agora. E o Ricardo vai falar desse produto que é o mais amado pela família Tupi, o Ora Pronobis. E, Ricardo, eu já vou começar com uma questão para você. É um ouvinte que pergunta se Ora Pronobis é bom para tosse. Mas será que é também, ô meu caro Ricardo? Bom dia! Bom dia, Francisco Barbosa. Bom dia para todos os nossos maravilhosos ouvintes da Rádio Tupi. Sim, o Ora Pronobis é muito bom para quem sofre com tosse. Por quê? Ele ajuda a melhorar a nossa saúde respiratória, melhorando a saúde do nosso pulmão, do nosso coração, bombeando o sangue com melhor qualidade. Então, ele é fundamental. Vou usar um exemplo pessoal meu, Barbosa. Minha filha, ela sofria muito com problema de asma e bronquite. Depois que ela começou a fazer a utilização do Ora Pronobis, solúvel da Lírios, ela diminuiu em pelo menos 80% as crises recorrentes que ela vinha enfrentando, né? E a gente tem que falar também desse produto, porque ele é maravilhoso, é saúde respiratória, é para quem está sofrendo com dor, articulação, artrite, artrose, osteoporose. Quantos depoimentos a gente não recebe diariamente dos ouvintes excepcionais que a gente tem, obviamente, e muito feliz com o resultado do tratamento, Barbosa. Verdade. A Andressa, de 48 anos, ela disse que depois que começou a tomar o Arapronobis, ela ficou até mais bonita. Está se olhando no espelho, está se achando mais bonita. Por que isso? É porque lida com a saúde da gente de forma de ficar até brilhante, né? Não é isso, Ricardo? Exatamente. E isso tem uma explicação lógica que o nosso produto proporciona. Primeiro, o Arapronobis na versão solúvel obriga a pessoa que faz a utilização a absorver uma quantidade de água maior durante o dia. E a gente sabe que 75% do nosso corpo é água, então é fundamental a utilização. Além disso, o Arapronobis tem uma ação antioxidante que vai blindar as nossas células contra os danos oxidativos e degenerativos que a gente enfrenta com o passar do tempo. Então não é algo surpreendente ela ter notado essa melhora na pele dela, no cabelo, nas unhas, porque ele também estimula a produção de colágeno. Então pensa num produto maravilhoso, super concentrado, 5.0, ótimo para dor, inflamação, para dar mais disposição. Quem tem problema com insônia, ele é completo e só falta uma coisa que é o ouvinte ligar, não é verdade, Barbosa? Isso, mas ela vai ligar com uma promoção espetacular que você vai trazer agora, Ricardo. Manda aí! Vai ligar sim, vai falar com o nosso time hoje, especializado aqui para atender. Ligando agora no 0800-787-4040, o ouvinte da Tupi vai ter um desconto de 70% para adquirir o Arapronobis 5.0, além dos 70% de desconto. Eu vou presentear hoje os nossos ouvintes com o rádio portátil para acompanhar Francisco Barbosa em qualquer lugar do Brasil. Oba. E o segundo presente é maravilhoso. Eu vou mandar para o nosso ouvinte o ômega 3 para cuidar da saúde e memória, meu querido. Oba, mas ligue agora. 0800-787-4040. 0800-787-4040. Programa Francisco Barbosa, receita do dia. É hora de Eliane Peixoto com as deliciosas receitas com até 4 ingredientes. Bom dia, Eliane. Bom dia, Francisco Barbosa. Bom dia, família Tupi. Nossa quinta-feira de hoje vem do meu país chamado Grajaú. Esse bairro que eu amo de paixão, Viviane e Janibelli, a mãezona do Bernardo, ambos nossos seguidores lá da página do Instagram, só até 4 ingredientes. E ela passa a semana inteira com fone no ouvido, fazendo aquele brigadeiro maravilhoso, porque ela é a dona do pedaço do brigadeiro, ouvindo o seu programa do Francisco Barbosa. Oh, resolveu participar do quadro da quinta-feira e mandou pra gente a receita de salgadinho de tapioca. Então, papel, lápis ou caneta para anotar os ingredientes. Uma xícara de tapioca granulada. Uma colher de sopa de ouro. É uma colher de sopa de azeite. O preço que tá o azeite, né, gente? Cotação a ouro, quase, mais ou menos. Mas não tem como ser outro produto. Tem que ser uma colher de sopa de azeite. 150 ml de água quente e temperos a gosto. Nós aqui usamos o sal, páprica e orégano, mas fica a seu critério. Usa o ingrediente, o tempero que você quiser. Como que nós vamos preparar os salgadinhos de tapioca? Mistura todos os ingredientes muito bem até a massa ficar sólida e que não fique grudando nem nos seus dedinhos, nem nas mãos. Feito isso, faça o formato que você quiser. Quadradinhos, bolinhas. Nós aqui fizemos em formato de bolinhas. Leva para assar a 200 graus na air fry por 5 minutos. Passou esse período, vai lá, baixa para 180 graus e deixa mais 5 ou 7 minutos e tá pronta! Já estão prontos os salgadinhos de tapioca maravilhosos. Não conseguiu anotar a receita, não tem problema não. Não fica chateado. Já, já a gente posta a receita completinha lá na página do Instagram, só até 4 ingredientes. Porque eu daqui fico aguardando vocês daí participarem do nosso quadro da Quituteira aqui aos sábados. Francisco Barbosa, família Tupi, um super beijo pra vocês, um mega final de semana pra nós e até sábado. Eliane tá mil por hora hoje, delícia! Ô, coisa boa! Eliane Peixoto volta semana que vem aqui na Tupi. A mais querida, o Rio se encontra aqui. Fechamento. Neto, aqui é Paulinho Gogó. Tô mandando papo reto pros trabalhadores brasileiros desse meu Rio de Janeiro, que tem uma família linda igual que nem a minha. Uma nega Juju, Paulinho Tuntum e um amigo da roça, o Birico Tico. Vocês têm que conhecer o Mega Box Atacadista. Lá tem mega preço baixo, com mega produtos e mega marcas exclusivas pra sua mega casa e mega negócio. É muito por muito pouco. Aqui eu não conto história, hein? Vai pro Mega Box, que lá é fato venéreo. De segunda a sexta, 15h, programa Cidinha Livre. Oferecimento. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Seminovos de qualidade e confiança na Lions. Seminovos são mais de 1.200 carros em estoque. Principais marcas e modelos e pelos melhores preços estão na Lions. Só aqui você encontra condições imperdíveis para garantir o seu carro novo. Entrada facilitada em até 18 vezes no cartão. Super aprovação de crédito e descontos imperdíveis. Também aceitamos o seu usado na troca e avaliamos em até 90% da Fipe. Tá esperando o quê? Visite a nossa loja agora mesmo e saia com o carro dos seus sonhos. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia. Promoções de sexta a domingo. Maionese Hellmann's 500 gramas, 8,98 no app. Arroz Palmares, 25,95. Espaguete galo, 1 quilo, 4,49. Filé de peito de frango Rivelli, 1 quilo, 16,98. Linguiça de pernil perdigão, 13,98. Cerveja Boêmia Latão, 3,79. Cerveja Itaipava Pilsen ou Itaipava 100% puro malte latão, 3,29. Papel mimo com 6 rolos, 7,99. Fralda Luna e Tunes Mega, 19,98. Alô, alô, você, tô falando com você. Já imaginou uma casa nova e um Nivo zero quilômetro da garagem neste domingo? Além de concorrer a outros diversos prêmios. Sorteio nesse domingo, 9h, ao vivo da Record TV Rio. Lembrando que o sorteio é apenas para o estado do Rio de Janeiro, aumentando muito suas chances de ganhar. Não perca tempo. Corre lá no site riodepremiosoficial.com.br ou no ponto de venda mais próximo e garanta o seu bilhete. Rio de Prêmios. Mais de 17 anos mudando vidas todos os domingos. Destaque, Sentinelas da Tupi. Candidatos do Enem participam de aulão em shopping na Barra da Tijuca. Esta e outras notícias às 10h55. Super Rádio Tupi. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Margarina Qualy, 1 quilo, 11,97. Hambúrguer Sadia Bovino, 672 gramas, 12,49. Queijo mussarela, peça ou pedaço, quilo, 35,50. Requeijão Sabor da Serra, 350 gramas, 11,90. Salsichão Hot Dog Rica, 2,5 kg, 28,90. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Arroz Rego Sul 5 quilos, 22,95. Feijão preto máximo com Brasil, quilo 7,57. Calabresa Sadia, quilo 15,49. Molho pra mesa sachê, 99 centavos. Azeite Gala Extra Virgem, 400 ml, 29,98. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, até 8 da noite. Vai lá! Francisco Barbosa, por dentro da notícia. Pois bem, por dentro da notícia hoje, comemora os 30 anos da Casa Ronald McDonald, casa de apoio a crianças e adolescentes com câncer, apoio às famílias das crianças também. Você que estava ouvindo a gente há pouco, ouviu o Carlos Neves, que é o nosso convidado de hoje, gerente de desenvolvimento institucional da Casa Ronald Rio de Janeiro. E ao lado aqui do Luiz Santoro, nosso parceiro e amigo e comunicador nesse papo, o Carlos falar dessa história de cada vez mais a preocupação da casa Ronald McDonald em abrigar as famílias que lá estão. Não só um acompanhante, mas de repente estarem os pais, o casal, pai e mãe, o irmão, estar junto também. Faz bem para a saúde da criança. A gente sabe como o amor é o que move tudo nessa vida e nesse planeta, e a saúde não é diferente. E foi esse amor, e eu gostaria que você contasse o porquê de estar toda a família. Está aqui conosco o Francisco Neves, que é o superintendente do Instituto Ronald McDonald. Pai dele. Pai do Carlos, que está aqui com a gente. A Sônia, que é presidente da Casa Ronald McDonald, não está aqui porque ela tem que tocar. Mãe do Carlos. É mãe do Carlos. Tem que tocar com a Casa Ronald McDonald. São 7 andares, 39 famílias abrigadas nesse momento. E uma estrutura de colaboradores que cada dia, graças a Deus, é mais incorporada de gente talentosa e competente dentro do time, além dos contratados, os colaboradores de coração. Por que que vocês tocam a Casa Ronald McDonald? Onde essa história começou? O que que aconteceu, Carlos? Bom, essa história começa em 1981, quando Marquinhos, meu irmão, ele nasceu, né? E em 83 a minha família descobre que ele estava com leucemia. Então ele ficou durante 6 anos tentando tratamento aqui no Brasil. Na época a medicina não era tão avançada e era necessário para alguns tipos de câncer você sair do país. E o tratamento era um tratamento, não era gratuito, né? Era pago e caro. Então a gente sempre jogou bola no Tijuca, né? Nós somos peladeiros, né? Lá dos campinhos lá do Tijuca. Aliás, soube clube. Que o Francisco voltou ao gramado, rapaz. Tá, em grande estilo. Garoto, pois é. Tá um garoto lá, tá com 2 joelhos novos ali, é parece verdade. O Wolverine, ainda com adamante no joelho lá. Aí tá na academia, tá jogando bola, pois, tá jogando bola melhor que muito garoto, tá? Com certeza. Então a gente joga bola lá no Tijuca desde pequeno, eu e Marquinhos participando do Dente Leite. Lá no Campeonato do Tijuca Tênis Clube. E esse grupo do Tijuca Tênis Clube fez uma ação de captação de recurso muito grande para que ele pudesse fazer o tratamento lá fora, lá nos Estados Unidos. Então a gente conseguiu a verba. Meus pais foram primeiro com Marquinhos lá para Nova York. E lá eles ficaram numa Casa Ronald McDonald. Opa! Então lá eles conheceram esse trabalho de Casa Ronald e foram muito bem acolhidos pelos voluntários, pelos funcionários. Depois eu fui para lá no final do ano, fui tentar ser o doador dele de medula, não consegui e infelizmente o Marquinhos em 90, em janeiro de 90 ele faleceu. Viemos para o Brasil e meus pais com esse firme propósito de ajudar e devolver para a sociedade aquilo que eles receberam. Tinha sobrado alguma verba da campanha, eles começaram a apoiar alguns projetos, algumas pessoas. Meu pai e minha mãe, eles se tornaram voluntários do INCA, então estavam trabalhando lá no INCA, junto com as crianças, na sala de recreação, ajudou a montar a sala de recreação lá do INCA. E em 92, 91, na verdade, teve um Mac Dia Feliz, que o nosso grupo, que fez a campanha do meu irmão, participou do Mac Dia Feliz. O Mac Dia Feliz foi para o INCA, lá para a área pediátrica do a INCA. Arrecadação a arrecadação do Mac Dia Feliz foi para o INCA. Sim. E o meu pai, né, é engenheiro civil, né, não entende nada de medicina, né, chegou lá na cara de pau, na inauguração, né, no lançamento da campanha, para o Peter Rondebeck, então presidente do McDonald's. Do McDonald's. Perguntar para o Peter por que que não existia a Casa Ronald no Brasil. E o Peter ficou assustado, perguntando por que que ele conhecia. Ele contou a história que esteve. Certo, tá bom, a gente pode conversar, né? O que ele pode conversar do brasileiro, apesar de ele ser americano, né? Sim. Ah, vamos, depois eu falo. Só que esse grupo que fez a campanha para o meu irmão estourou as vendas do Big Mac no Mac Dia Feliz, numa loja lá na Barra, na antiga na loja que era do lado do Carrefour. Sim. Acabou pão, acabou carne, foi uma correria, não tinha celular na época. Sim. Ou então Peter foi lá ver o que estava acontecendo. E ele viu que era aquele grupo de malucos, liderado pelo Chico Neves e Dona Sônia Neves, voluntários do INCA. Ah, foi você que foi falar comigo. Falei, então, é esse grupo que quer montar uma Casa Ronald. E se não for Casa Ronald, vai ser casa de apoio. Sim. Então eles começaram a conversar. E o Peter viu o envolvimento, esse amor, esse carinho, essa vontade de fazer o bem da família, liderado pelos esses dois malucos aqui, E apostou nesses malucos e em 93 ele, o Mac Jeffery já foi para esse grupo, para essa casa, para essa causa. E em 94 então a gente inaugurou. Então a história é disso, né? Meu irmão ficou hospedado numa casa Ronald, esse grupo de amigos motivou isso e são os fundadores. Mas vem cá, vocês só sobrevivem com o Mac Dia Feliz? Não, o Mac Dia Feliz hoje ele é o nosso, o McDonald's, ele repassa a verba através do Mac Dia Feliz, hoje é a nossa principal arrecadação. Uhum. Mas ela corresponde a 45% do nosso custeio. Sim, e de onde vem os outros 55%? Então, a gente tem outras ações de captação. Né? Uhum. Como a casa é muito grande, nós desenvolvemos vários projetos, só o Mac Dia Feliz realmente não atende. Então, a gente tem nossos colaboradores, doadores mensais, recorrentes, que a gente chama de amigos contribuintes, que fazem suas doações através de boleto, de PIX, transferência bancária, cartão de crédito, cartão de débito. Nós temos um grande bazar que acontece todos os dias lá, que a gente tem parceiras, empresas parceiras que doam seus produtos, às vezes, que mudam a estação. Todo dia tem bazar? Todo dia tem bazar. Qual o endereço desse bazar? O bazar fica na rua Pedro Guedes, número 29. Pedro Guedes, 29, Tijuca. Maracanã. Maracanã. A casa fica na Pedro Guedes, 44. É um em frente ao outro. Sim. Que nesse crescimento a gente... Como eu falei, em 94 uma casinha, em 2000 uma primeira expansão, em 2011 uma segunda, e nós compramos um imóvel em frente para ser a sede administrativa. Então, toda a parte de captação, comunicação, financeira, fica nessa parte onde funciona o nosso bazar. Ele acontece todos os dias da semana e, em ocasiões especiais, que a gente acompanha o calendário de varejo, a gente faz um bazar especial, que são as marcas mais famosas que doam os seus produtos e a gente vende. Natal vai ter um agora, início de dezembro, um grande bazar de Natal. Entendi, adoro. Carlos, agora, para o outro lado, deve dar uma satisfação enorme quando você vê uma criança sair dali já curada para ir para a casa dela. Ah, isso aí, acho que esse é o melhor pagamento que existe, não só para o voluntário, como para o funcionário. Você vê aquela criança lá, e às vezes com histórias muito pesadas, muito tristes, de serem desenganadas pelos médicos, mas é o que você falou no início do programa, o amor. Ele é capaz de tudo. Sim. Então, essa energia super amor positiva. É tudo. Essa energia, a fé, a alegria dos nossos voluntários, que se não fossem os nossos voluntários, a casa também não existiria, porque a força do voluntário é muito forte ali naquela casa. E que a gente, na verdade, acha que está ajudando, a gente está recebendo muito mais. Porque esse carinho, esse sorriso da criança, ver a cura dessa criança, isso aí não tem preço. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o gerente de desenvolvimento institucional da Casa Rondo de Rio de Janeiro, completando 30 anos, o Carlos Neves, com auxílio luxuosíssimo do comunicador Luiz Santoro, 10 para as 11. Programa Francisco Barbosa. Pesquisa realizada pelo Data Favela aponta a Tupi como a rádio mais ouvida nas favelas do Rio. Parabéns pra Tupi. 6 de cada 10 moradores seguem a Lix. Aniversário da Tupi, 89 anos. A família Tupi tem muito a comemorar. Alô? Aqui é da Verisure Brasil. Recebemos um sinal de invasão no seu imóvel. Poderia confirmar se tem alguém na sua casa? Nossa, pode chamar a polícia. Ninguém conhecido está no local. Perfeito, senhora. Fique tranquila que já acionamos a polícia e ativamos o Zero Vision, escudo de fumaça que espanta o bandido. Alarme monitorado Verisure, 24 horas ao seu lado. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Promoções de sexta a domingo. Maionese Hellmann's 500 gramas, 8,98 no app. Arroz Palmares, 25,95. Espaguete Galo, 1 kg, 4,49. Filé de peito de frango Rivelli, 1 kg, 16,98. Linguiça de pernil Perdigão, 13,98. Cerveja Boêmia Latão, 3,79. Cerveja Itaipava Pilsen ou Itaipava 100% puro malte Latão, 3,29. Papel Mimo com 6 rolos, 7,99. Fralda Luna iTunes Mega, R$19,98. O mês de novembro é marcado por uma campanha muito importante, o combate ao câncer de próstata. E câncer de próstata é coisa séria. É uma doença que ainda mata milhares de homens em todo o mundo. A Consulta Carioca também está engajada no Novembro Azul. E sua equipe médica experiente está pronta para receber você. Agende suas consultas e exames com urologistas. Ligue 20420303. WhatsApp 969-16-2030. Site consultacarioca.com.br. Campanha de Novembro Azul é na Consulta Carioca. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, R$ 22,95. Feijão preto máximo com Brasil, quilo, R$ 7,57. Calabresa Sadia, quilo, R$ 15,49. Molho pra mesa, sachê, R$ 99. Azeite Gala Extra Virgem, 400 ml, R$ 29,98. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, até 8 da noite. Vai lá! No programa Francisco Barbosa, cuide-se bem. Com Gabi Milelli. Bom dia, Gabi. Bom dia, Barbosa. Bom dia, família Tupi. Hoje eu vou falar sobre a água, trazer alguns dados sobre essa composição no nosso corpo, sobre esse elemento essencial à nossa vida. Você já se imaginou uma vida sem água? Como você ficaria? As plantas ao nosso redor, os animais, eu não consigo nem sequer pensar. Nosso corpo é constituído de 70% de água. O nosso planeta também é 70% água e 30% terra. Desses 70% água, 97% são as águas salgadas presentes nos oceanos e somente 3% água doce. E menos de 1% desses 3% de água doce é própria para consumo. Vivemos num país muito abundante de água, mas eu torço para que a gente possa diariamente refletir sobre a preciosidade deste bem nas nossas vidas e a importância para a nossa saúde física, mental, emocional e energética também. Beber água, na minha opinião, é um hábito dos mais saudáveis que possamos ter. Para não desidratarmos, para não adoecermos, para nossa higiene, existe uma infinidade de possibilidades sobre o poder da água nas nossas vidas. Eu vou citar aqui o banho, trazer também a importância do banho, né? Um banho gelado, um banho frio, ele desperta, ele alivia uma dor de cabeça, ele afasta as preocupações. Um banho morninho, ele relaxa, calma antes de dormir. E muitos de nós têm uma conexão muito grande com a água, né? Um banho do mar, como a gente sai renovado, um banho de cachoeira, um banho do rio, o nosso próprio banho diário para nossa higiene, a nossa revitalização. A água é maravilhosa na nossa vida. E o recado que eu quero deixar é para que você aproveite muito esse bem maravilhoso e que você viva com uma saúde incrível. Que você flua na vida com a água, com leveza. Que você passe pelos obstáculos com a sabedoria da água que não resiste e contorna e segue seu fluxo. Se você quiser falar mais comigo sobre isso, me siga e me chame lá no arroba Gabi Milelli no Instagram. Até o próximo sábado. Seja feliz e tenha um bom coração. Jornalismo Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Super Rádio Tupi. Hoje é sábado, 9 de novembro de 2024. 10h55. Tupi na frente, pra informação. Notícias com Adriana Souza. Ministério da Saúde estuda a fusão dos Hospitais Federal de Servidores do Estado Igafre e Guinle. Sentinelas da Tupi. Candidatos do Enem participam de aulão em shopping na Barra da Tijuca. Na véspera do segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estudantes se reúnem no Via Parque Shopping para um aulão sobre a prova. Clauton Pereira está concluindo o ensino médio e deseja cursar Engenharia de Produção e destaca que é importante se preparar durante o ano inteiro. Eu estou tendo mais uma preparação mental do que propriamente para a prova, porque o ano todo foi de exercícios, foi de aulas preparatórias para a prova. Então eu acho que eu estou me garantindo bastante nas questões. São 1.000 vagas, são, mas só eu. Em 2024, mais de 4 milhões de inscrições foram confirmadas, sendo 1 milhão de estudantes que estão concluindo o ensino médio. O gabarito oficial das provas deve ser divulgado em 20 de novembro e o resultado final no dia 13 de janeiro. Amanda Rizzi para os Sentinelas da Tupi. Cruz Maltino terá novidade no duelo contra o Fortaleza. O Vasco entra em campo logo mais, às 18h30, para encarar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O meia Felipe Coutinho está de volta, mas deve começar no banco de reservas. Assim, Domingues e Galdames disputam uma posição no meio-campo. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, na defesa Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Lucas Piton, no meio-campo Hugo Moura, Matheus Carvalho e Domingues ou Galdames, no ataque Puma Rodrigues, Verrete e Emerson Rodrigues. A Tupi transmite Vasco e Fortaleza com Rafa, o Brabo, Rubem Leão e a Seleção Brasileira do Rádio. Gabriel Andreso para o Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu nublado no Rio Grande do Rio, agora na Rua Santa Luzia, no centro da cidade, 24 graus. Lua crescente, estação primavera. Neste momento em São Gonçalo, região metropolitana, 24 graus. 10h58. Ministério da Saúde estuda a fusão dos hospitais Federal dos Servidores do Estado e Gafrey Guinle. O Ministério da Saúde iniciou o processo de discussão para a fusão do Hospital Federal dos Servidores do Estado na região central com o Hospital Universitário Gafrey Guinle, na Tijuca. O projeto faz parte do plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. De acordo com a pasta, o grupo de trabalho realizou a primeira reunião para a construção e análise do diagnóstico das unidades nesta sexta-feira. Segundo o Ministério, nos próximos 6 meses, o Hospital Federal dos Servidores do Estado passará por um estudo preliminar que verificará a viabilidade de implantação. A intenção é criar um novo hospital universitário em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Atualmente, as unidades estão com leitos bloqueados, déficit de funcionários e dificuldades de abastecimento. Thaleson Martins, para o Sentinelas da Tupi. Neste domingo, 7 da manhã, a família Tupi tem encontro marcado com o padre Marcelo Rossi, no Momento de Fé. Super Rádio Tupi! E segue o programa Francisco Barbosa. Francisco Barbosa. Oh, coisa boa, 11 em ponto no Rio. Estamos de volta na segunda hora do nosso programa, nessa edição especial de sábado. Ah, recebendo tantos convidados. Dois aqui ao meu lado, o comunicador Luiz Santoro e o gerente de desenvolvimento institucional da Casa Ronald Rio de Janeiro, Carlos Neves. Casa Ronald, que completa 30 anos. Mas para além deles, nossos convidados remotos, ainda tem a Carla De Lucas, às 11h30, com a campanha de vacinação contra a raiva no Cantinho do Bicho 2, no Kick da Bola, com Vinícius Gama. E o destaque para os clubes do Rio de Janeiro. Henrique Marques fala sobre os riscos e cuidados na profissão dos radiologistas, festejados no dia deles ontem, mas semana e o ano inteiro é desses craques. Zé Mário, o comissário de polícia, conta mais um caso, e esse de caso que foi parar na delegacia por causa de som alto. Cuide-se bem. Com a terapeuta Gabi Milleri, já foi ao ar. Você perdeu? Não tem problema. Entra lá no tupi.fm, onde você pode inclusive ver o nosso programa. É, tem som e imagem digitais da Tupi no tupi.fm. É, a imagem que vai para o YouTube também vai para o nosso site da Tupi. Lá você entra no Tupi Mais e ouve de novo a Gabi no Cuide-se Bem de hoje, que falou da importância da água na vida da gente. Mas, ao fechar o programa, nossa Flávia Santoro fala sobre rotina nas dicas para você viver melhor. Nosso programa tá no ar. Vem pra cá, vem ouvir Francisco Barbosa, na Super Tupi. Pesquisa popular, o povo fala, o povo fala mesmo. E manda bem. O povo fala mesmo. Manda Costa, pesquisa de hoje, Manu. Barbosa, hoje é dia do hoteleiro. Isso, já demos parabéns para todos aqueles que trabalham nos hotéis, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil e do mundo. Gente que quando a gente está descansando, eles estão trabalhando dobrado. Muito. E por isso a pesquisa popular pergunta... Você dorme bem quando não tá em casa? Nós somos bons nesse negócio, né, não, Manu? Não temos problemas com dormir, Barbosa. Sem preconceito. Cama larga, cama estreita, cama alta, cama baixa, cama de casa, cama de fora de casa, cama de hotel. No sofá, no chão, em pé. Casa de amigo. De qualquer jeito, dormir não é o nosso problema. De jeito Graças nenhum. Graças a Deus. Que bom. E você que tá ouvindo a gente, pode mandar a resposta aqui pro nosso WhatsApp. 980-18-8880, que concorre a um super kit da Tupi, mais um cortador de cabelo da Mondial. Tá brincando, Mondial? A escolha inteligente? Isso, Barbosa! Oh, meu Deus! Então é só responder, você dorme bem quando não está em casa? Pra concorrer a um super kit da Tupi, mais um cortador de cabelo da Mondial. A escolha inteligente. E o WhatsApp da Tupi é esse. Tá sozinho. Quem ouve Francisco Barbosa sabe sempre o melhor caminho. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. E Ege de Saúde. É o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. 11-4, Paulo Laje, é claro que eu quero saber do trânsito, meu amigo, mas eu quero saber se desde a hora em que começamos o programa, o tempo melhorou ou não. É contigo, Paulão. Tá comigo então, Barbosa. Olha, melhorou, pelo menos não está chovendo neste exato momento, mas pega o tempo nublado, como do Rio, o motorista já está encontrando lentidão entre o acesso pela Casa Olímpica até a chegada à região do Guadalupe, aliás, pelas vias internas é melhor nesse momento. É o caso do Américo Diniz, Marechal Fontenelle, na chegada à estrada Intendente Magalhães, o motorista está encontrando um bom panorama. Quem está seguindo na pista contrária do Brasil, lentidão também até a chegada ao trecho de Manguinhos, por ali a Leopoldo Bulhões é a melhor alternativa no caminho para a zona norte da cidade. Proteção completa para a sua casa com assistência 24 horas a partir de 50 centavos por dia. Fica trânsito. O seguro residencial Toque Marine resolve. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui na Super Rádio Tupi. No programa Francisco Barbosa, Tupi nas Comunidades. E o Tupi nas Comunidades de hoje celebra uma parceria com a Bienal do Livro, Bienal do Livro Rio, a ONG Voz das Comunidades, promovem mais uma edição do projeto Invasão de Livros no Complexo do Alemão. Lançada há 4 anos em função dos 10 anos da ocupação policial, a iniciativa tem uma novidade desta vez: a formação de professores e educadores da comunidade como contadores de histórias de inspiração e literatura infanto-juvenil negra. As oficinas acontecem hoje, dia 9 de novembro, e a distribuição dos 10 mil exemplares a moradores e ONGs parceiras será no dia 23. Os livros doados por diversas editoras têm o objetivo de ampliar a iniciativa para muitos jovens que têm acesso limitado aos livros. Então, parceria da Bienal do Livro Rio, a ONG Voz das Comunidades, promove mais uma edição do projeto Invasão de Livros, hoje, no Complexo do Alemão. No programa Francisco Barbosa, Tupi nas Comunidades. Programa Francisco Barbosa. É o Campeonato Brasileiro? Daqui a pouco a gente fala do Campeonato Brasileiro. Você tá curioso, né? Vai ter transmissão da Tupi? Vai ser lógico que vai ter. E você vai saber quem transmite, que jogo transmite, como é que acontece daqui a pouco. É, daqui a pouco o Alceiro avisa vocês. O Alceiro não guarda informação, não. Ele é generoso. Vai contar para todo mundo essa história. É, e daqui a pouco também a gente vai falar de mais coisas aqui, porque agora é hora do Zé Mário, nosso comissário de polícia, e as fantásticas histórias do tempo em que ele andava pelas delegacias do Rio. Bom dia, Zé Mário! Bom dia, Barbosa. Bom dia, meus amigos da Super Rádio Tupi. Olha, meu amigo, o caso que eu vou falar hoje ocorreu há mais ou menos uns 30 e poucos anos atrás, mas eu acho que poderia ser bem atual também, porque a coisa também acontece nos dias de hoje. O camarada morava próximo de uma igreja evangélica e ele tinha horário de trabalho diferenciado. Então, ele normalmente vinha para casa à tarde, ele trabalhava em dois empregos e de manhã ele também trabalhava, então ele vinha para dormir à tarde e era mais ou menos da hora que o culto da igreja evangélica começava. E não só atrapalhava o sono dele, como do neném dele também e tudo. Aí ele deixou essa situação ir se prolongando até que um dia ele foi lá na igreja, conversou com o pastor e o pastor disse que não podia fazer nada porque ele estava dentro da lei, dentro do horário de silêncio. Realmente é verdade. Mas ele pediu que eles diminuíssem o som, porque o som ficava muito alto e tudo. Mas, enfim, não houve acordo, né? Não houve possibilidade, porque, segundo o pastor, os fiéis também falavam muito alto e o som da igreja tinha que ser mais alto que a voz dos fiéis. Aí, meu amigo, a coisa foi tomando um vulto tal que um dia esse rapaz teve a seguinte ideia. Ele tinha um amigo que fazia som para festas, então ele tinha dois twitters enormes, dois alto-falantes imensos. Ele pediu a ele emprestado, botou ali, e quando o culto começou, que o negócio aumentou de som, ele ligou o twitter a todo volume, mas tão forte que chegou a abafar o que vinha lá da igreja. Aí ninguém falou nada. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro dia, um grupo de fiéis foi lá conversar com ele, pedindo que ele parasse tudo, e ele disse o seguinte: olha, eu tentei não chegar a esse ponto, mas se vocês não diminuírem o som, eu vou aumentar cada vez mais esse aqui, porque eu não aguento mais, essa hora eu tenho que dormir, etc. Aí, no meio da discussão, tem sempre um mais alterado, o cara disse que ele era a própria voz do demônio. Ah, Barbosa! O cara partiu para esse cara, brigou com ele, bateu muito nele, os fiéis apartaram a briga, socorreram, levaram para o hospital e depois foram para a delegacia, para onde depois foi o rapaz também. E aí, meu amigo, nesse momento, criou-se aquele impasse. Ou a coisa é resolvida, já que chegou às raias da justiça, ou simplesmente o problema vai ocorrer para sempre. E aí ficou combinado que a partir daquele dia seguinte, não só os fiéis diminuiriam o som que vinha da igreja, como ele não adotaria mais essa prática, coisa que ele concordou plenamente, porque, de qualquer maneira, ele também não dormia por conta do que ele estava fazendo. Acho que as coisas chegaram a acordo, porque passaram-se os meses e nada ocorreu, nenhuma outra queixa. Mas olha, meu amigo, poderia ficar muito difícil e, como eu disse, uma coisa que pode ocorrer até nos dias de hoje. Um grande abraço para você, Barbosa, e um grande abraço, meus amigos da Super Rádio Tupi. É, Zé Mário, o cara avisou uma vez, avisou duas vezes, avisou três vezes. Tá me incomodando, tá muito alto, não consigo falar aqui na sala de casa. Não teve remédio, pois é. Ele arrumou um antídoto, um remédio contrário ao remédio. De maior força de reação. Oh, ai, ai, ai, ai, ai. Zé Mário volta com mais uma história dessas, fantástica, semana que vem, dos tempos em que ele, comissário de polícia, andava pelas delegacias do Rio. 11:10. Segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Domingo é o grande dia. Final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. E o Contra-Ataque o Dia leva até você o melhor conteúdo sobre o clássico brasileiro, com o histórico e curiosidades sobre os clubes, além da opinião de especialistas e muito mais futebol. Encontre nossas promotoras no entorno da Gávea e pela Zona Sul e aproveite o melhor pré-jogo do Rio completamente grátis. Contra-Ataque é uma realização do Grupo O Dia com patrocínio da PRB. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? então, vem pra economia. Promoções de sexta a domingo. Maionese Hellmann's 500 gramas, 8,98 no app. Arroz Palmares, 25,95. Espaguete Galo, 1 quilo, 4,49. Filé de peito de frango Rivelli, 1 quilo, 16,98. Linguiça de pernil Perdigão, 13,98. Cerveja Boêmia Latão, 3,79. Cerveja Itaipava Pilsen ou Itaipava 100% puro malte Latão, 3,29. Papel Mimo com 6 rolos, 7,99. Fralda Looney Tunes Mega, 19,98. Amigo reparador, fique tranquilo. Você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333. 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. Super Semana da Limpeza Supermarket é pra limpar o estoque! Omo Kiri 600, grátis 320 gramas, 15,97. Omo Lavagem Perfeita, 3 litros, no Superclube, 27,90. Amaciante Downy, leve 500ml, pague 450ml, 8,99. Arroz Branco Tio Bruno, 22,95. Açúcar União, 3,99. Filé Mignon Natura Frig, 59,98. Coxa com sobrecoxa, 6,97. E aproveite também as super ofertas da Super Baby. É preço, é perto, é supermarket. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi tem o oferecimento de... Pensou futebol? Pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Med Levinson, Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Lojas Líder, de volta ao seu coração. Quer um bom plano de saúde? Ligue agora para a MEP Saúde, 39104000. Telha é Eternite, a cobertura do brasileiro. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Gripe New, seu principal aliado contra gripes e resfriados. O uso pode trazer riscos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Super Rádio Tupi. Programa Francisco Barbosa. Por dentro da notícia. Nosso programa de hoje é especial porque recebe Carlos Neves, gerente de desenvolvimento institucional da Casa Ronald, comemorando os 30 anos de apoio a crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, Casa Ronald do Rio de Janeiro, que fica no Maracanã. E, Luiz, alguma questão para colocar? Tem uma pergunta para o Carlos. Luiz Santoro. Além da doação das pessoas, que as pessoas podem fazer para ajudar lá? Porque esse trabalho é maravilhoso, dá vergonha a gente, pô, sabe, não poder fazer alguma coisa a mais. O que é que elas podem fazer? O que é que elas podem ajudar isso lá? É, todos podem ajudar, né? As pessoas acham que você ajudar uma, não só a Casa Ronald, mas qualquer outra instituição, que tem que doar dinheiro. E nem sempre o dinheiro, né? Lógico, o dinheiro é importante porque tem que manter todos os projetos, manter a casa. Só que a ajuda do voluntário, o tempo, doar o tempo... O tempo hoje é precioso, né? A gente não tem tempo para nada. Então, assim, o tempo que você tem para disponibilizar, para ser um voluntário, atuando na casa, junto às crianças, ou um voluntário participando de eventos, que nós fazemos eventos externos, na área administrativa, ou até mesmo divulgar a casa para os amigos, nas redes sociais, isso é muito importante. Então, a gente sempre pede que a pessoa visite a casa, faça um tour. Barbosa já fez vários tours lá, sabe já, que se perde lá se nossa, não tiver um tour não, guiado. Se não tiver com guia, eu sei entrar, não sei então sair. Então um artista pode ir lá para fazer um showzinho para as crianças, né? Pode. Quem sabe cantar. O comediante pode ir lá para... Fazer um stand-up. Pode fazer tudo isso, ceder a sua imagem, fazer um reels, fazer um arroba no Instagram. Isso ajuda demais. A gente tem muitos influenciadores que também nos ajudam divulgando nossos projetos, nossas ações, captação de recursos, no trabalho de voluntário. Isso é importante. A pessoa pode doar o que tiver ao seu alcance. Seja recursos. Seja em tempo, seja em visita. Quantos colaboradores tem esses voluntários? Hoje nós temos mais de 360 voluntários na casa. Que maravilha. Atuantes. Não são aqueles flutuantes. Não. São esses, os recorrentes que vão lá toda... O trabalho voluntário na casa é uma vez por semana, 3 horinhas. Uhum. Nós temos plantões, são 4 plantões por dia, de 9 da manhã até 9 da noite. E são 360 pessoas, fora aqueles voluntários que estão adormecidos, mas que a gente sempre tenta resgatar. Uhum. Então, é um número muito, muito considerável. E a visita pode ser feita quando? A visita pode ser feita todos os dias, de domingo a domingo, sempre vai ter um voluntário para receber, de 9 da manhã até as 17 horas, né, 18 horas, que a gente pede que nesse período já comece a entrar a janta, né? Uhum. Então, as crianças já começam também a se acomodar. E o tour demora, dependendo se você tiver tempo, até uma hora para conhecer a casa toda, né? Verdade. Então, a gente pede até umas 18 horas. O Paulinho Onibene, que trabalhou comigo com uma atendimento, seu amigo. Meu amigo. Ele me mandou aqui, na véspera do feriado, dia 19 de novembro, lá no Beco do Alemão da Barra, vai ser a instituição beneficiada, vai ser a casa Ronald McDonald. O Léo Russo, né, vai fazer uma comemoração pelo Dia da Consciência Negra, com os ingressos no valor de meia entrada de R$50. Então, estamos divulgando aqui para... Ótimo. Alcia, Léo Russo aí, já que falou do Cabra, Léo Russo lançou uma música linda, a gente tocou só um pedacinho ontem, não deu para tocar toda, então eu estou devendo. É o Léo Russo com Moacir Luz, com uma música chamada Isabela, que não é Isabelle Benito, mas é bela que nem. Vamos ouvir, já que o Léo vai fazer esse gesto, que é a cara dele, desse botafoguense maravilhoso. Vamos lá. Onde está a Isabela, que já me deu trela? Hoje tá mais na dela, não consigo viver longe dessa Cinderela. Tá virando novela, onde está a Isabela? Eu quero saber onde está a Isabela, que já me deu trela. Hoje tá mais na dela, não consigo viver longe dessa Cinderela. Tá virando Isabela. Ela anda atrás da janela de Carolina, a fita amarela de Maria Rita, o sorriso banguela que a Rita deixou. Se escondeu na costela de Eva a magrela, fugiu com o cravo na lapela, mas ainda será meu grande amor. Eu quero saber onde está a Isabela, que já me deu trela. Hoje tá mais na dela, não consigo viver. Eu não. Longe dessa Cinderela, tá virando novela. Onde está a Isabela? Procurei, me danei, passei de sebo nas canelas. Foto que não se revela, eu quebrado chorando longe dela. Se ela me desse somente uma piscadela, levava Isabela pra capela, pra gente viver um grande amor. Eu quero saber onde está a Isabela, que já me deu trela. Hoje tá mais na tela, não consigo viver. Mas soube agora, foi entregue pelo pai Francisco. Isabela é o nome da sua filha, Carlos. Minha filha, é uma homenagem. Isso aí eu nem sabia, não. Foi coincidência. Isabela, 16 anos, e tem um Cadu também. Você tem filho de 16 anos? Tem uma filha, a Isabela, 16 anos. Ah, e o Cadu? E o Cadu tem 21. 21. Você teve, primeiro filho você teve aos 12 anos, é isso? Nada, que isso. 8. Nada, eu sou novo, né? Eu sou um garoto, né? Caramba, bicho. Tem mais, ele é goleiro, entendeu? E é da base do... Vasco da Gama. Ah, garoto. Está emprestado na Portuguesa agora, está na Portuguesa. Então não esquece, o Léo Russo, no dia 19, véspera da Consciência Negra, lá no Beco do Alemão do Claudir. A entrada a R$50, vamos ajudar para ajudar a Casa Ronald McDonald. Isso, toda a verba para a Casa Ronald McDonald, que vive dessas colaborações também. Daqui a pouco a gente volta com o Luiz Santoro, o comunicador, e o Carlos Neves, da Casa Ronald, aqui nesse papo de sábado maravilhoso, na Super Rádio Tupi, 11h21. Programa Francisco Barbosa. Neste sábado a bola rola e a Tupi comanda o futebol. Invicto a 10 jogos no Brasileirão, Botafogo recebe o Cuiabá. 4:30 da tarde, Glorioso encara o Dourado no Engenhão. Narra o mais querido. Comenta o que tem a manha. É o Aranha. 7 da noite no Castelão. Vasco tem missão difícil na luta pela vaga na Libertadores. Vasco, Fortaleza. Tem narração do brabo do rádio. Comentários do Fera. Super Futebol Tupi Team 5G. Neste sábado, Botafogo e Cuiabá. Vasco e Fortaleza é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. A voz, o carisma, o amor e toda a emoção de Roberto Carlos em uma única apresentação no Rio de Janeiro. Dia 14 de dezembro, Roberto Carlos presenteia os fãs com uma noite de grandes emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Ingressos disponíveis em eventim.com.br. Roberto Carlos, dia 14 de dezembro, no Maracanãzinho. Realização Grupo RC, classificação 18 anos. Hoje, promoção nos supermercados Guarabara. Arroz Rigofum 5 quilos, R$ 22,95. Feijão preto máximo com Brasil, quilo, R$ 7,57. Calabresa Sadia, quilo, R$ 15,49. Molho pra mesa sachê, R$ 0,99. Azeite Galastra Virgem, 400 ml, R$ 29,98. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, até 8 da noite. Vai lá! Brasil! Aqui é Jean do Vigor. Eu queria lembrar a todos que dias 13 e 10 de novembro tem Enem. Leve caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Ah, traga sua confiança também, porque o Enem pode mudar sua história. Confira seu local de prova na página do participante enem.inep.gov.br/participante. E não se atrase. Pé no Brasil! A gente tá no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Francisco Barbosa. 11:24, 11:24. Daqui a pouco a gente vai chamar também a Patrícia Félix, conselheira tutelar do município do Rio. Ela vai dar um recado importante. Dá para dar agora? Vamos dar agora o recado. A Patrícia já está pronta para falar com a gente, ô Galcia? Então tá. Bom dia, conselheira Patrícia. Bom dia, Francisco Barbosa e ouvinte da Rádio Tupi. Venho hoje falar da nossa manifestação que acontecerá no dia 11 de novembro às 6 horas da manhã em frente à prefeitura, representando os 95 conselheiros do município e os 95 suplentes também do município do Rio de Janeiro. O conselho tutelar hoje, ele está funcionando sucateado. O conselheiro e a conselheira tem uma carga horária exaustiva de 54 horas semanais sem pagamento de horas extras, onde que a nossa lei municipal fala em 30 horas semanais. O conselheiro e a conselheira tutelar, em alguns equipamentos de CTs, não tem meios de trabalho. Tem CT que precisa de reforma, de reparo, internet que funciona, equipamentos. O sucateamento não nos permite tratar da garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes. O conselheiro e a conselheira tutelar no município do Rio de Janeiro, ele vem numa sobrecarga de trabalho, onde que a recomendação é um CT para cada 100 mil habitantes. O recomendado para o município do Rio de Janeiro seriam, em média, 64 CTs. E o que a gente tem hoje são 19 conselhos tutelares. Essa realidade traz uma sobrecarga e muitas vezes leva à falha no atendimento dessa criança, desse adolescente e do apoio dos seus familiares. Então, eu convoco todas e todas para no dia 11 estar com a gente, sintonizado, e a gente vai estar fazendo essas reivindicações, que na verdade são reivindicações para o melhor atendimento das demandas das crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar é um órgão que merece ser respeitado, que merece ser valorizado. Então vamos juntos, aguardo vocês lá e muito obrigado por essa oportunidade, dessa convocação da sociedade para estar junto no dia 11, às 6 horas da manhã, em frente à prefeitura, fazendo essas reivindicações. Uma cidade que cuida da sua criança, do seu adolescente, ela cuida de todos nós. Obrigado, Patrícia Félix, conselheira tutelar do município do Rio, 11:26. A Rádio do Rio, Super Rádio do Rio. Um oferecimento, Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias, e as últimas da hora, com Adriana Souza. Estão abertas as inscrições para as baianas do Acarajé trabalharem durante o segundo festival de Acarajé da cidade, que ocorrerá entre... Serão sorteadas 60 vagas, sendo 30 destinadas às vagas regulares e 30 para o cadastro de reserva. Para o Réveillon 2024-2025, serão sorteadas 20 inscrições, sendo 12 destinadas regulares e 8 para o cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas pelo site geap.rio.gov.br a partir das 3 horas da tarde da próxima segunda-feira, 11 de novembro. Secretaria de Saúde do Rio promove campanha de vacinação antirrábica. A última etapa da campanha de vacinação antirrábica, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária e Visa Rio, acontece neste sábado nos bairros de Barra de Guaratiba, Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz e Sepetiba. Serão 85 postos funcionando das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde para vacinar cães e gatos das regiões contempladas. A adesão em massa da população à vacinação antirrábica ajuda a prevenir e manter o controle da raiva, que não é notificada no município em cães e gatos há 29 anos e em humanos há 38 anos. Júlia Cabreiro para o Tupi Notícias. O Dia Nacional do Samba, celebrado no dia 2 de dezembro, vai ser comemorado com mini desfiles das escolas do Grupo Especial, shows e rodas de samba e um mega evento de 3 dias na cidade do Samba, zona portuária do Rio. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, com portões abertos, sempre às 19h. O evento é promovido pela Liesa e o Rio Carnaval. O sábado na cidade do Rio de Janeiro será de céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a qualquer momento. Segundo o Alerta Rio, os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas em declínio, com mínima prevista de 17 e a máxima prevista de 25 graus. Agora na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu nublado, temperatura de 24 graus. Tupi Notícias, e as últimas da hora. E segue o programa Francisco Barbosa. Programa Francisco Barbosa, Cantinho do Bicho. Às 11:30 com minha amiga e conterrânea Carla de Lucas. Bom dia, Carla. Bom dia, amigo e conterrâneo Francisco Barbosa. Bom dia, família Tupi, ligadinha aqui no nosso Cantinho do Bicho. Hoje tem campanha de vacinação contra a raiva no Rio e em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, a campanha acontece nas regiões do Centro, Vila de Cava, Tinguá, Cabo Sul e quilômetro 32 até 4 da tarde. No Rio, é a última etapa de vacinação contra a raiva e hoje até 5 da tarde. Vai ser na Zona Oeste, Guaratiba, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba e adjacências. Todos os cães e gatos com mais de 3 meses de idade devem tomar a vacina contra a raiva. Agora, essa vacina, Barbosa, é anual, ou seja, uma vez por ano. Então, se esse ano de 2024 você já vacinou o seu bichinho contra a raiva, não precisa vacinar de novo, não. É só uma vez por ano. Os gatinhos devem ser levados na caixinha de transporte para não fugir e os cãezinhos na coleira e guia. Agora, se for um cãozinho que estranha, é mais estressadinho, é bom levar a focinheira, assim como os cães de grande porte que devem ser levados com focinheira. E falando de outra campanha agora de adoção, hoje tem a campanha do Projeto Bem-Estar Animal no Shopping Jardim Guadalupe, a partir do meio-dia até 18h com minha amiga Fátima Medeiros. E nós, com a ONG Bichinho Feliz, estaremos no Mega Box de Olaria, até 17h, com muitos cães e gatos para adoção. Mega Box de Olaria fica ali na Avenida Brasil, 9.561. são animais que foram vítimas de maus tratos e abandono, né, Barbosa? Foram resgatados aí pela ONG Bichinho Feliz. Verdade. E agora esperam por adoção. Para adotar é fácil. Tem que passar por uma entrevista, levar documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e de rendas. Quem não puder adotar, mas puder ajudar a ONG Bichinho Feliz, é só enviar um zap pra gente, 99621-5551, 99621-5551, ou acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais, ONG Bichinho Feliz e Carla de Lucas da Rádio. É isso, Barbosa, por hoje. Um beijo pra você, pra toda a imensa família Tupi. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Beijão pra você também, Carla de Lucas, até semana que vem. Super Rádio Tupi. E ele está de volta. É sábado, todo mundo sabe que o Ricardo Augusto fala comigo duas vezes. Às 10h30 e às 11h30. Agora são 11h32. Fica valendo como 11h30 também. E agora o Ricardo volta falando desse que é um produto fantástico. Eu uso porque eu tenho mania de coçar meus olhos de uma forma meio selvagem, viu, Ricardo? Aliás, coçava. Porque depois da chegada desse produto, acabou a coceira, eu já não corro mais o risco de ter um descolamento de retina por causa da maneira grotesca que eu coçava os olhos. Mas não é só para isso que esse produtaço, o Lumina, serve não, né, Ricardo? Conta para todo mundo. Exatamente, Barbosa. A gente sabe que a visão é um dos sentidos mais importantes e ela afeta diretamente a forma como a gente interage com o mundo ao nosso redor, né? Então, muitas pessoas vêm enfrentando hoje muita dificuldade, como essa coceira constante, sensação de areia nos olhos, né? Visão turva, ou você sente um desgaste muito grande visual. Às vezes a pessoa está sofrendo com muita dor de cabeça e às vezes é um problema ocular que ela ainda não identificou. Para quem também tem glaucoma, catarata, retinopatia diabética, vai fazer alguma cirurgia ocular, não quer ficar refém 100% de colírio, que colírio é muito complicado de você ficar utilizando, o Lírios Lumina é uma solução 100% natural, à base de luteína e zeaxantina. Ele tem uma ação antioxidante que vai fazer uma desintoxicação e uma blindagem nas nossas células oculares, Barbosa. Quem está com problema visual tem uma solução que está muito fácil de você obter e de uma forma segura para a saúde, não é verdade, querido? Verdade e prática, né? Porque indraja, não é colírio, como você muito bem chamou a atenção. E é só um por dia, o meu caro Ricardo? Somente uma única cápsula ao dia. Você pode tomar a qualquer horário, pela manhã ou à noite. Eu, particularmente, tenho o hábito de tomar na parte noturna, principalmente porque eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema visual. Porém, Barbosa, a gente sabe que as pessoas hoje passam muito tempo na frente das telinhas. É computador, tablet, celular. E esses aparelhos eletrônicos emitem uma luz azul que é péssima para a nossa saúde visual. Muitas pessoas desenvolvem problemas visuais por conta do excesso de telas. E é um produto que vai proteger também contra esses problemas. E para melhorar isso, somente com uma promoção, não é verdade, querido? Puxa vida, capricha aí, seu Ricardo! Promoção especial a nossa ouvinte aqui, a Dona Neide, que ela falou assim para mim: Ricardo, os nossos olhos, eles são a janela das nossas almas. Então, em especial promoção para Dona Neide, ligando agora os 50 primeiros no 0800-787-4040, vai ter 70% de desconto para adquirir o tratamento completo do Lírios Lumina, tá? Pode ligar que a Maria tá aqui esperando, tem a Rafaela, a Rita, a Marlena, o call center tá em chamas e os atendentes estão aguardando aqui para mandar essa promoção, Barbosa. Mas tem de ligar agora, 0800-787-4040. Meu caro Ricardo, lindo final de semana para você, um abração. Pra você também, amado. Tchau, tchau. Tchau. Programa Francisco Barbosa. No programa Francisco Barbosa, dicas de segurança. Ontem foi dia do radiologista e o radiologista tem que ter cuidado na profissão dele, que é uma profissão fantástica, mas que usa uma tecnologia que... Ah, o Henrique Marques, que é especialista em segurança, que vai contar como é que funciona isso e como é que deve se proteger o profissional da radiologia. Bom dia, Henrique. Bom dia, Barbosa. Bom dia, família Tupi. Barbosa, ontem foi comemorado o Dia do Radiologista, uma das carreiras que mais crescem no Brasil. Esse profissional pode ser um médico, tecnólogo, até mesmo um técnico de radiologia. Isso varia de acordo com a formação acadêmica. Mas o que pouca gente sabe é que esse profissional está exposto a diversos riscos. Não apenas a segurança dele, mas também oferecendo riscos aos pacientes. Aliás, uma grande preocupação é a exposição à radiação. Quem trabalha nessa área deve fazer uso dos equipamentos de proteção radiológica, como os aventais de chumbo, por exemplo, tão comuns nos exames de raio-x, tomografia computadorizada e até mesmo a ressonância magnética. Barbosa, por incrível que pareça, um risco também presente nessa atividade diz respeito aos agentes infectantes. Isso ocorre com frequência, principalmente pois o radiologista acaba tendo contato com os pacientes. Portanto, o uso das máscaras respiratórias é obrigatório. Outro risco habitual é o risco ergonômico. Estamos falando de um profissional que frequentemente precisa levantar e posicionar os pacientes para que eles façam os exames corretamente. Enfim, a rotina do radiologista exige muito da coluna. Há um cuidado muito especial também com as gestantes que atuam em hospitais, clínicas. A nossa legislação exige que, a partir do momento da confirmação da gravidez, a funcionária que atua na radiologia seja remanejada imediatamente para outro setor. Assim, garantimos que ela trabalhe segura e livre de qualquer exposição à radiação. A recomendação vale também para o período de amamentação. Enfim, quando o assunto é segurança, todo cuidado é pouco. E quanto maior o tempo de exposição nessa atividade, maiores são os riscos. Barbosa, eu volto na semana que vem com mais dicas de segurança. Um forte abraço a você e a toda a família Tupi. Abração para você também, Henrique Marques, especialista em segurança no nosso programa aqui na Tupi. E deixe você ficar por aí. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra. E dá no Labrasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Vai pintar sua parede, mas tá com aquela indecisão sobre a escolha da tinta? Certeza, certeza mesmo? Só Coral. Na garantia Coral Premium, se você não ficar satisfeito com a cor, acabamento ou cobertura, a gente troca a tinta pra você. Chega de incerteza na sua pintura. Certeza, certeza mesmo? Só Coral. Acesse garantiacoral.com.br e saiba mais. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite em pó Glória sachê 11,99. Creme de leite Italac 1,99. Condensado Italac 4,77. Coalho 1 kg 11,98. Meio quilo sai por 5,99. Tix 1,6 kg 12,75. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto barra até 8 da noite. Vai lá! Alô? Aqui é da Verisure Brasil. Recebemos um sinal de invasão no seu imóvel. Poderia confirmar se tem alguém na sua casa? Nossa, pode chamar a polícia. Ninguém conhecido está no local. Perfeito, senhora. Fique tranquila que já acionamos a polícia e ativamos o Zero Vision, escudo de fumaça que espanta o bandido. Alarme monitorado Verisure. 24 horas ao seu lado. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Brahma Pack com 18 latas de 350 ml, R$55,62. Império Pilsen, lata de 473 ml, R$3,49. Grapete, 290 ml, 99 centavos. Mortadela defumada Sadia, peça ou pedaço, quilo, R$18,90. Margarina Quali, 1 quilo, R$11,97. Megabox, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Beba com moderação. Francisco Barbosa. Por dentro da notícia. Pois bem, rodada saideira aqui, com a felicidade e a honra de receber o gerente de desenvolvimento institucional da Casa Ronald Rio de Janeiro, Carlos Neves, com, claro, né, esse auxílio luxuosíssimo do Luiz Santoro, comunicador, quando comemoramos 30 anos da Casa Ronald no Rio de Janeiro, a Casa de Apoio a Crianças e Adolescentes com Câncer e suas famílias. Eu queria, para fechar esse nosso papo, meu caro Carlos, que você me dissesse dos números. Nesses 30 anos, quais foram as realizações da Casa Ronald e que desafios? Que eu sei que você, o Francisco, meu xará, superintendente do Instituto Ronald, a Sônia, presidente da Casa Ronald, respectivamente seu pai e sua mãe. Coincidência, né? Você não tomou, você herdou, né? Essa vontade de ajudar o próximo em amor, de se dedicar 24 horas por dia, os 7 dias da semana. O que foi feito até hoje e o que vocês pretendem fazer a partir de hoje, depois desses 30 anos, Carlos? Barbosa, a gente fica muito feliz que nesses 30 anos foram anos de muita luta, né? De buscar a excelência. E a gente fica muito feliz quando a gente vê esses números impactantes. Eu trouxe alguns números aqui que celebra esses 30 anos, né? Durante esse período, já passaram mais de 3 mil voluntários na instituição. Já fizemos mais de 5 mil atendimentos na assistência social para as famílias. Nós já distribuímos, como eu falei, que é o programa das bolsas, mais de 50 mil bolsas para as famílias que necessitam uma ajuda, um reforço alimentar. Fizemos mais de 100 mil translados aos hospitais, que a casa leva as crianças para os hospitais em tratamento, mais de 100 mil. Nós já realizamos mais de 400 mil hospedagens na casa. 400 mil? Hospedagens. Meu Deus. E já realizamos mais de 1 milhão de refeições. Servimos mais de 1 milhão de refeições para essas famílias. Então, são números impactantes, números grandiosos, que a gente se orgulha muito. E nós não poderíamos fazer isso sem realmente o nosso grande doador McDonald's, mas também a sociedade nesse trabalho como trabalho de voluntário, o trabalho das doações, como nosso amigo Paulo já aí fez a honraria de fazer um evento para a gente aí, né, que o Santoro anunciou. Repassa aí, Léo Russo. Léo Russo, dia... no Beco do Alemão, dia 19 de novembro, véspera do feriado, com entrada a R$50. Toda a renda... renda revertida para a Casa Ronald McDonald's. Tá, isso. Então, são esses números aí, né? E os nossos desafios, né? Nos próximos 30 anos. Como é que vai ser? Então, assim, a gente, como foi falado, são mais de 375 casas no mundo e existe um órgão internacional que dita lá as normas, né? As regras que a gente tem que seguir. E graças a Deus, esse trabalho que a gente desenvolve de olhar a família como um todo, hoje eles encaram isso como uma necessidade do mundo. Então, o desafio hoje, para a gente não vai ser tão grande, que a gente já faz isso, né? Que todas as casas vão ter que ter o olhar, todas as casas do mundo inteiro vão ter que ter esse olhar. Então, o nosso desafio agora não é só fazer o que a gente já fazia. A gente tem como desafio de dobrar o nosso atendimento, né? De ter mais famílias atendidas nesses programas, aumentar, ter mais programas de apoio, porque a nossa realidade é completamente diferente. Então, o nosso desafio é dobrar os nossos atendimentos, a aumentar em 35% a nossa captação de recursos financeiros, servir cada vez melhor, né, na parte de alimentação, na parte de nutrição, na parte psicológica. Esses são os desafios aí para os próximos 30 anos. Pelo que eu vejo, a Casa Ronald McDonald continua, depois de 30 anos, sendo referência para o mundo inteiro, né? Isso. Foi uma casa que foi a centésima... Ronald McDonald daqui. A Casa Ronald, McDonald do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é dessa que eu estou falando. Que foi a 162ª casa do mundo. Mas se tornou a primeira. E eu me lembro que eu estou... esse tempo todo, e eu fico feliz de estar e emocionado, de que o Francisco cortou um dobrado. No começo, que botaram todo tipo de casca de banana, de empecilho para todo tipo de dificuldade, para que a casa, dificuldades aspas, de alta complexidade para se montar a casa. Burocracia. Não, complexidade técnica, complexidade burocrática também, mas a técnica principalmente, e o Francisco, a Sônia e você já pequenininho lá enfrentando isso aí, venceram uma a uma dessas dificuldades e acabaram se tornando a casa referência para o mundo inteiro. Para quem fosse montar uma casa nova, vai lá no Rio, vê como é que é lá, que tem que ser desse jeito. E vocês continuam desse jeito, né, com esse passo de cuidado com as famílias aumentado, sendo referência para o mundo. É, assim, antigamente não existia uma literatura de como fazer casa de apoio, casa Ronald no Brasil, então eles foram desbravadores. Hoje nós somos 7 casas Ronald no Brasil inteiro, temos 5 em São Paulo, uma em Belém e uma no Rio. É, tem proposta de terem outras casas aí nos próximos anos serem inauguradas no Brasil, mas é esse desafio, mas é um desafio gostoso. É aquela coisa da gente vencer e quando olha para isso que passou, né, dá prazer de ver. Né, dá prazer, a gente fica muito feliz com isso. Eu faço parte do seleto e honroso time de colaboradores e fãs da Casa Ronald McDonald, que foram há pouco tempo homenageados num evento que eu não pude estar, porque foi a semana que o ouvinte que me acompanha, que eu fiquei sem voz. Né, fiquei rouco a ponto de ter que sussurrar as coisas para poder me fazer entender. Então, eu não podia falar para ter que voltar ao ar. Não, faltei a festa de entrega, né, dessas que eu vou mostrar para você que está vendo a gente. Para você que não está vendo, eu estou com uma plaquinha linda aqui de comemoração de 30 anos de Casa Ronald McDonald, de agradecimento. Eu que agradeço. Já botou no Instagram? Já botei, está no Instagram lá, @ Francisco Barbosa Rádio, para você ver a entrega que o Carlos me fez lá com foto e a placa. E o PIN? E o PIN que está aqui na minha gola, né? Além da minha pessoa, quem mais foi homenageado lá nesse dia, Carlos? A todos os fundadores da casa, né, da associação, porque o nome fantasia da Casa Ronald McDonald, né, todo mundo conhece, mas a razão social é a Associação de Apoio à Criança com Neoplasia. Sim. Né, que foi fundada em 92, que foi todo esse trabalho que meus pais e os amigos fizeram até chegar, construir a casa e formar a Casa Ronald. Então, todos esses fundadores que a gente tem um carinho muito grande também, que se não fossem eles, a casa não teria nascido, as empresas que ajudaram na festa, nós também homenageamos as empresas que são as nossas doadores, que estão desde o início com a gente até hoje, fazendo um trabalho belíssimo, porque também tem isso. Se você é empresário, não tem assim, um recurso, mas pode ajudar com doações de produtos e serviços, também a casa recebe. Então, nós agradecemos, homenageamos todas essas pessoas. Tivemos a presença ilustre lá do nosso grande amigo Juan Santos, zagueiro que hoje está na seleção brasileira, né, da sua esposa Monique. Tivemos o filho do Zico, o Júnior, né? Sim. O Júnior estava presente lá com sua esposa. E foi bacana que ficou uma mesa que também tivemos a presença do Rodrigo Dinamite. Né? Então foi Vasco e Flamengo ali, juntos, numa causa maravilhosa. Fizemos leilões. Então, assim, foi uma noite muito bacana. Eu sei que você não pôde ir. Que, além de homenageado, seria também um dos nossos apresentadores. Né? É verdade. Com essa voz maravilhosa. Né? Mas ano que vem, nos 31, estarei. É 31, 32, não, você agora vai ter que estar em todos. Para fazer contato com a Casa Ronald McDonald como colaborador, para fazer visita, para conhecer mais, como é que faz, hein, Carlos? Então, pode nos seguir as mídias sociais, @ Casa Ronald RJ, no site é www.casaronald.org.br, telefone 2566-3200. Ou então, vai nos visitar lá na rua Pedro Guedes. Repete aí o telefone que eu não ouvi, por favor. 2566, é 21, que é Rio de Janeiro? Isso. 2566-3200. E fica onde a Casa Ronald? Fica no Maracanã. Pode visitar dentro desse horário, de 9 às 18, na rua Pedro Guedes, número 44, Maracanã. Coisa boa. Carlos, prazer, honra em poder fazer parte da sua família. Oh, é um prazer. Né? E tem aqui o representante master, o superintendente do Instituto, Francisco Neves, e para quem eu mando um beijo, a Sônia, presidente da Casa Ronald. Estamos juntos por mais 30 anos, automaticamente renováveis, viu, cara? Renováveis. Obrigado. Nós voltamos a Jair Santoro aqui na Tupi, nesse programa especial de sábado, 10 para o meio-dia. Programa Francisco Barbosa. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. E Edge de Saúde. É o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse edgedesaude.com.br. Ele é um dos raros que quando tá voando não tá matando serviço. Ele tá trabalhando mais ainda. Paulo Laje é contigo, Paulão. Tá comigo então, Barbosa, trazendo destaques agora da linha amarela. O movimento está piorando em direção à Barra da Tijuca. Observa lentidão de bom sucesso até Higienópolis. Outros acessos pela Via Expressa, como pela Borja Reis, passando ali pela região do Meia, tem condições melhores, é inclusive uma melhor alternativa. Autoestrada de Garagem Jacarepaguá também serve de opção, saindo da Zona Norte para a Zona Oeste, observando boas condições na chegada à Barra, seguindo ali pela Avenida Ayrton Senna, sem dificuldades no caminho para a Orla, o mesmo está acontecendo em ambos os sentidos da Avenida das Américas. Pneu alerta, se você gosta de soltar pipa, brinque longe da rede elétrica e não use cerol ou linha chilena. Fique seguro e evite acidentes. Saiba mais em enel.com.br. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui na Super Rádio Tupi. Calma aí, calma aí. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Promoções de sexta a domingo. Maionese Hellmann's 500 gramas, 8,98 no app. Arroz Palmares, 25,95. Espaguete Galo, 1 quilo, 4,49. Filé de peito de frango Rivelli, 1 quilo, 16,98. Linguiça de pernil Perdigão, 13,98. Cerveja Boêmia Latão, 3,79. Cerveja Itaipava Pilsen ou Itaipava 100% puro malte Latão, 3,29. Papel Mimo com 6 rolos, 7,99. Fralda Luna Tunes Mega, 19,98. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes. Afinal, são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de um ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Alô, alô, você, tô falando com você. Já imaginou uma casa nova e um Nivo zero quilômetro da garagem neste domingo? Além de concorrer a outros diversos prêmios. Sorteio nesse domingo, 9 da manhã, ao vivo da Record TV Rio. Lembrando que o sorteio é apenas para o estado do Rio de Janeiro, aumentando muito suas chances de ganhar. Não perca tempo. Corre lá no site riodeprêmiosoficial.com.br ou no ponto de venda mais próximo e garanta o seu bilhete. Rio de Prêmios. Mais de 17 anos mudando vidas todos os domingos. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Brahma 269ml, 1,99. Peito de frango sem osso, Guifon, quilo, 14,97. Coxa com sobrecoxa com dorso, quilo, 6,97. Lasanha ou pizza Sadia, na compra de duas, a terceira é grátis. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, até 8 da noite. Vai lá! Beba com moderação. Programa Francisco Barbosa. Dicas para viver melhor. Com Flávia Santoro. Bom dia, Flávia. Bom dia, Barbosa. Cheguei com a dica. Anotem aí. Eu sou uma pessoa que precisa de uma certa rotina para me organizar, tanto em casa como no trabalho. Eu sei que tem gente que vive de rotina e outras pessoas que detestam, mas ela de fato traz benefícios. Além de melhorar o funcionamento do nosso corpo, ajuda a desenvolver disciplina, traz segurança e você tem aquela experiência em cumprir cada tarefa. No entanto, ela também pode prejudicar um outro lado nosso. Com o dia a dia muito programado e previsível, o nosso cérebro perde um pouco da criatividade, a capacidade de improvisar, a sensação de desafio e conquista e a empolgação por experimentar algo novo. Dessa forma, ao sair da rotina, a gente pode ter essas habilidades de volta. A dica de hoje é: mude pelo menos uma coisa no seu dia todos os dias. Não precisa ser algo grande ou mudar para sempre, porque aí vira rotina de novo. Mas trocar em cada dia uma ação por outra diferente. Por exemplo, pegar um caminho novo para ir ao trabalho ou para casa, acordar um pouco mais cedo ou mais tarde, quando possível, claro. ouvir música quando estiver fazendo uma refeição e por aí vai. Veja o que você tem o costume de fazer todos os dias, anote e tente mudar uma coisa em cada dia. O fundamental é sempre priorizar o seu bem-estar e sair da zona de conforto. Então, se estiver com vontade de fazer algo que nunca fez, avalie seus compromissos e encaixe a atividade que você deseja. Depois de um tempinho, você já perceberá uma empolgação maior nos seus dias, a sua mente mais leve, ideias aparecendo com mais facilidade. Experimenta e vai colhendo os frutos. Você vai gostar. Um final de semana de boas novidades para todos nós, Barbosa. Um beijo para você e toda a família Tupi. Até sábado que vem. Beijão, Flávia Santoro. Até sábado que vem. A Tupi é mais você. Pesquisa popular. O povo fala. O povo fala mesmo. E manda bem. Manu Costa, resultado da pesquisa, Manu. Barbosa, hoje dia do hoteleiro, a pesquisa popular perguntou e o povo respondeu. Você dorme bem quando não tá em casa? 67% dos ouvintes disseram que... E... Não. Perdemos, Manu. Perdemos feio, Barbosa. Ai, ai, ai, ai, ai. Escuta só a resposta do Fernando, de Itaboraí. Dormir? Eu durmo em qualquer lugar. É claro que em casa a gente dorme bem melhor, bem mais tranquilo. Deus abençoe a todos aí e ótimo programa para vocês. Você também. Um lindo dia, bom fim de semana, meu amigo. Então, Fernando de Itaboraí pode buscar seu super kit, mais o cortador de cabelo da Mondial. Mondial? A escolha inteligente? Isso, Barbosa. Oh. Aqui na Tupi. CYH585. Operando na frequência de 1.200 kHz. Rádio Clube, a rádio do Ceará e o Nordeste escuta. A Rádio Clube 1.200 é um dos principais veículos de comunicação do mercado, com uma audiência altamente envolvida e apaixonada por notícias, futebol, entretenimento e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de programação que atende aos interesses de diversos públicos-alvo, proporcionando uma experiência de escuta única e envolvente. Com um público altamente envolvido e leal, somos o lugar perfeito para sua marca alcançar seus objetivos de marketing. Com nossos pacotes de anúncios personalizados e opções flexíveis de publicidade, você pode alcançar o seu público-alvo com mensagens personalizadas e impactantes. Não importa o que você está procurando em uma emissora de rádio, podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos de marketing e se conectar com a nossa audiência apaixonada. Entre em contato conosco hoje para saber mais sobre nossos pacotes de anúncios e como podemos ajudar a sua marca a crescer. Ligue 085-3393-1200. Baixe agora mesmo no seu celular o aplicativo Rádio Clube AM 1200 e acompanhe toda a nossa programação. Rádio Clube, a pioneira, primeiro lugar no coração do cearense. Fique bem mais informado acessando o portal da Rádio Clube, www.radioclube1200.com.br. Rádio Clube, a pioneira, primeiro lugar no coração do cearense. Eu tô na Clube. Acompanhe diariamente aqui na Clube 1200 o programa Vivência Tricolor. O seu programa raiz, de 18 às 19 horas. Fortaleza, clube de glória e tradição. O professor Freire Neto, esse é o original, apresentando o programa Rapadura Cultural. O professor Freire Neto, esse é original, apresentando o programa Rapadura Cultural. Rapadura Cultural, um programa de primeira no Dial da Pioneira. Um doce de formação, fique ligado, irmão do Rapadura Cultural. Esse é o original, e pra ficar mais completo, o professor Freire Neto apresentando é moral. E toda segunda-feira ouço um programa legal. O professor Freire Neto, rapadura cultural. O professor Freire Neto, esse é o original. Apresentando o programa Rapadura Cultural. O professor Freire Neto, esse é original. Apresentando o programa Rapadura Cultural. Alô amigos, eu sou o Jacaré do Repente. E toda segunda-feira, das 19 às 21 horas, eu estou ligado no programa Rapadura Cultural, o original, com o professor Freire Neto, na Rádio Clube AM 1200. Programa Rapadura Cultural, esse é o original. Super Rádio Clube. CN Esportes, seu programa esportivo agora aqui na Rádio Clube AM 1200. Todos os sábados de 12 às 13 horas com Cleiton Monte e toda a sua equipe. Fortaleza, Ceará, Ferroviário e os times intermediários. Você ficará atualizado com tudo o que acontece no futebol cearense. Se liga, futebol é aqui na Rádio Clube AM 1200. Sem clube, não há futebol. Obrigado, minha neguinha querida. Doze horas em ponto em Fortaleza, a capital mais bonita desse meu Brasil. Muito boa tarde, todos os amigos. Excelente noite para todos. Estamos iniciando pela Rádio Clube AM 1200, a pioneira, e também pela Rádio AM, a web. Valeu, garoto. O programa CM Esporte. Esse programa vai ao ar, seu domingo, todos os sábados, de 12 até 13 horas. Movimentando a equipe, nota mil, a mil, por esse imenso Brasil. Com Franco Richmond, com Faustino Chaves, com Vanderlei Gomes, com Amédio Teixeira, com Marcos Aulino e com esse amigo de vocês. De novo, mais uma vez. Tá bom. Trabalhando para você, torcedor amigo, com imenso prazer, no pique aqui da Clube. Em nome da loja da assistente, tudo para montar e renovar o seu escritório. Vendendo um atacado e no varejo, loja da assistente fica na Avenida Mister Hall. Vizinho Colégio da Polícia Militar. Loja da assistente, meu amigo não é pai e não é filho. Não tem pra onde errar. Vizinho Colégio da Polícia Militar. Em nome da relógio, tudo meu amigo Francisco, melhor relógio único que tem Fortaleza. Só trabalha com baterias originais. Em nome do frigorífico Mercadinho Pinheiro, o baradeiro da Aerolândia. O Pinheiro está lá no Japão. Ele e a esposa, os filhos. O nome dele é Tonho, né? O Pinheiro, porque é o pai dele que é o organizador lá de tudo, né? Frigorífico Pinheiro fica na rua José Busson, esquina com Tenente Home Center, esquina com José Busson. Faça como um amigo esquerdinha. Esquerdinha, nunca mais te vi, esquerdinha. Só compra carne lá no frigorífico. O Pinheiro, barateiro da Aerolândia. Agora, peças é com meu amigo Costa. Na Autopeças, o Costa, Avenida Alberto Caravírio, 1341. No caminho do Castelão. Autopeças, o Costa, escultura Santo André. Tudo pro seu carro com a escultura Santo André. Do seu carro, não. Mas da sua casa. É, tá um móvel aí, uma cama já caindo os pedaços. Faça como marombado. Ele foi lá no seu André, da escultura Santo André, do seu Dedé das Talhas, e deu grau na cama, não foi no marombado, não foi marombado. Boa tarde, marombado. Puxou o fio, atenção, muita atenção. Olha o fio, rapaz. Olha o fio. Foi exatamente, rapaz, tu no seu Dedé. Fez uma cama belezinha? Fez uma cama de pau duro pra mim, rapaz. Ah, tá de pau duro. Porque tá problema de coluna, né? Ah, você sabe que é bom pra coluna, né? Ah, é daquela madeira resistente. Madeira de pau duro, é. Já que seu Dedé... Seu Dedé tem o pau duro lá pra você. Seu Dedé não tá mais com a madeira resistente, eu sei por causa da idade, mas tem muita madeira. Você já começou a entulhar o problema. Alô, seu Dedé. Mas aqui é quando encontra. Um abraço aí, grande, seu Dedé da casa. Seu Dedé não está mais com... Com a madeira resistente, madeira... Ele guardou. Deixou um pouco. Vamos lá, que o Vanderlei não gosta dessas brincadeiras, não. Vanderlei. é um cara sério. Em nome de Aimar, quem importa ou exporta por terra peruão, pelo mar, só consultar a Aimar. É só ligar. 85-3491-9052. Aimar informa. Hoje tem futebol na Rádio Web. Valeu, garoto. Tem Fortaleza e Vasco da Gama. Comigo, com o Roberto César, com o Jorge Warner na técnica, com o Mário Arnold, com o Franco Richmond, também com o meu amigo Joãozinho. É, a equipe nota mil, a mil, por esse imenso Brasil. Professor Joãozinho, que hoje vai trabalhar, vai trabalhar ou vai dar trabalho? Ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar. E ele disse que no final vai ter uma reunião de avaliação. Ele vai comprar um carro. Pronto, agora você está tranquilo. Agora eu estou tranquilo, né? Vai me deixar na aerolândia de lá e não sei por que ele vai. É o caminho dele. Rapaz, agora vamos falar sério, torcedor, domingo, 12 horas e 7 minutos. Daqui a pouco tem a hora dos destaques, hein? Daqui a pouco tem a hora do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário. Ferroviário joga hoje. Chefão está ouvindo o programa. O seu patrão, Marcos Paulinho, está ouvindo o programa. É, e daqui a pouco o Faustino Chaves falando ao vivo lá do Ferroviário. Ah, pronto, o Faustino é beleza. Ô, repórter, você pode que eu trabalhei, nota 10. Esse aqui que está na minha frente, esse aqui é cruel. Não é querendo puxar o seu saco não, que o cara não precisa disso. Mas é um grande repórter. Grande repórter. Agora deixou de ser repórter, tem, né, os afazeres dele. Mas ele, como agora, repórter, era nota 10. Executivo. Wanderley Gomes. Esse aqui era fera. Esse aí eu tiro o chapéu. O outro que morreu também. Marcos Costa. Marquinhos. Aquele também era fera. Morava no centro, né? Marcos Costa. É louco você trabalhar com ele. O outro que morreu foi o Renato Martins. O Renato Martins, torcedor nome, que eu coloquei o Renato Martins na equipe do professor Freire Neto aqui na clube. Eu fui atrás dele lá no shopping. Ali, o Vanderlei, no centro, é o shopping. Ele era locutor de loja, hein? Ele era locutor da lojinha, né? Aí eu fui atrás do mesmo, para trabalhar conosco. Aí eu digo, você vai sair daqui, não. Você fica aqui, seu trabalho, mas vai trabalhar conosco. Ele, na hora, negão. Na hora. Meu amigo, gente fina. Faleceu, coração, mas era um baita do repórter, Renato Martins. Del Luiz, vixe, esse aí eu tiro o chapéu. Danilo Queiroz. Oh, meu Deus do céu. Um cara legal pra caramba, um baita de um... Você sabe, torcedor, que eu gosto de cerveja. E a gente viajar pra todo esse Brasil, eu com você, com o Marcos Costa, com o Danilo Queiroz, e o Danilo não bebe, né? Só toma... Mas ia pra farra com a gente. Ia, né? Pra farra, Flamurino pagando tudo. É. Ora, mesmo, nesse preço. Aí eu digo... O Danilo Queiroz daqui, não, Cleiton, se preocupe não, pode tomar sua cerveja aí. Nota 10 pra ele, nota 10. Mas vamos ver, vamos aqui. E foi aquele que pagou um barril de chope pra vocês? Não, aquele ali é falso. Pagou um barril de chope, depois foi dizer pro Flávio Moreira. Flávio, eu paguei um barril de chope pro Cleiton, aí o Flávio Moreira não tem nada a ver com isso, mas... Querendo derrubar os créditos pro Flávio. Não é, mas o Flávio Moreira... Flávio Moreira disse, eu não tenho nada a ver com isso, a vida foi o trabalho dele, ele que se vire. Grande Flávio Moreira. Mas, Vanderlei, um abraço para você, boa tarde, Vanderlei. Daqui a pouco vamos conversar a respeito de Ceará, Fortaleza, Ferroviária, que a gente tem naturalmente um tempo para conversar a respeito dos clubes. Tem a hora das notas e tem a hora também dos clubes, a hora dos destaques. Vanderlei, um abraço para você, boa tarde, Vandeco. Vanderlei Gomes. Boa tarde para você, Cleiton Monte, marombado, torcedor amigo, e a recíproca é verdadeira. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande também trabalhar com você durante muito tempo em várias emissoras e viajarmos o Brasil inteiro para fazermos grandes jornadas esportivas, especialmente jogos do Ceará, no qual eu fui repórter de forma ininterrupta durante 14 anos. E o Ceará Sporting Clube me deu o privilégio de algum modo crescer dentro do rádio e massificar o nosso nome como profissional do rádio e também, ou sobremaneira, a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, Cleiton. Hoje tem o Fortaleza em campo contra o Vasco da Gama. É um jogo Todos são importantes, evidentemente. Agora, esse de suma importância, até porque o Palmeiras venceu seu jogo ontem e pontuou na tabela, ali na briga pela conquista do campeonato e também na briga pela classificação para ficar ali na zona da classificação para a Conmebol. Aliás, Conmebol não, para a Taça Libertadores da América. Fortaleza é o terceiro com 60 e com a vitória o Palmeiras chega agora a 64 pontos, a 3 do Botafogo, que é o líder, que ainda vai jogar e joga amanhã em Cuiabá, aliás, joga em casa contra a equipe do Cuiabá. Enquanto que o Ceará amanhã, aliás, na terça, vai ter um jogo de importância imensurável em sua história, pois está brigando ali para conseguir chegar e entrar no G4, principalmente uma briga direta contra o Sport, e daqui a pouco nós vamos dissertar sobre isso no oferecimento da Universidade da Entrega, ela que foi idealizada e criada através do visionário Ricardo Bandeira de Melo. Invista na sua equipe e transforme a eficiência da sua empresa, até porque dentre os 22 módulos da Universidade da Entrega, um curso à distância que você pode estudar de qualquer lugar. E a Universidade da Entrega vai entregar para você o melhor material, seja no pessoal, no familiar e principalmente no profissional. E por falar em profissional, hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão de gestão de pessoas, que tem como professora, é uma professora de nível universitário, com muita experiência, a Cledina Medeiros. Ela lá disserta em suas 6 aulas sobre gestão de pessoas. Como você gerir as pessoas dentro da sua empresa, os seus colaboradores. Como conseguir agregá-los, como fazer com que a interatividade melhore, como fazer com que as vacâncias sejam corrigidas e, evidentemente, ou principalmente, fazer com que elas tenham foco e trabalhem de forma conectada. Gestão de pessoas tem o comando da Cledina Medeiros na Universidade da Entrega, que você pode estudar de qualquer lugar à distância, seja do smartphone ou do seu notebook. Qualquer informação você pode, através do telefone ou do WhatsApp, anote 85 99979-4384, 99979-4384. Um oferecimento também da Casa de Rações São Francisco. Um abraço para o Francisco, que sempre nos recebe, nos acolhe da melhor maneira possível, de forma afetuosa, tanto a mim como a todos quantos vão até a Casa de Rações São Francisco. O cliente da Casa de Rações São Francisco vai até lá pelo tratamento especial do Francisco, pelos preços e, enfim, a Casa de Rações São Francisco está há 22 anos no mercado veterinário e agropecuário. Tudo para o seu animal de estimação você encontra lá na Casa de Rações São Francisco, além de ovos de galinha caipira, produzido através do criatório do próprio Francisco, meu amigo Francisco. Casa de Rações São Francisco fica ali na Avenida Pompílio Gomes, número 175, no Passaré, a 500 metros da Avenida Paulino Rocha. Fale com o Francisco no 3404-8976. Para o Francisco, agro é tudo. 15 horas e 15 minutos, 15 horas e 15 minutos. Hora certa para o meu amigo Francisco da Relocenta, o melhor relógio que tem Fortaleza. Relocenta fica na Pedro, primeiro 503, frigorífico Pinheiro, o baradeiro da Aerolândia, o melhor frigorífico e mercadinho que tem na Aerolândia. Na Tenente Barbosa, esquina com José Busson, na minha querida Aerolândia, loja das estantes, tem tudo para montar e renovar o seu escritório vendendo. vendendo no atacado do varejo, capital, interior, 12 horas e 16 minutos do pique da Clube AM 1200, a pioneira Rádio Web. Valeu, garoto, que hoje vai conferir o jogão de bola, hein? A partir das 18 horas, 18h30, mais ou menos, a abertura da jornada esportiva com o meu amigo Roberto César. Tem também Mário Arnoldi, tem também ele, o nosso amigo que é João Azim e o Fera, ai não, Fera não, Fera da Outra, Fera da Outra, o meu amigo que é o Franco Richmond, diga meu amigo marombado. Fera, leva só a escalação pra você, né, Cris? Não leva nada, leva... nem água mineral, que o homem é mais seguro, só pode ser de Quixadá. Ô povo miserável esse de Quixadá, viu? Não leva nada, nada, nada, nada. Você rapaz, mora lá, mas não é de lá, né? Rapaz, lá em Quixadá você é tão bem acolhido pelas pessoas. Você tem hoje em Quixadá, aliás, você sabe, você hoje não, hoje não. Você hoje, aliás, você fez uma grande história em Quixadá como grande locutor, principalmente atuando na Rádio Cultura. E sempre quando eu vou a Banabuiú visitar minha mãe, fico ouvindo a Rádio Cultura e percebo do seu lastro dentro da Rádio Cultura como grande profissional. O único cara que é mão aberta, que é de Quixadá, é o chefão. Márcio Aurélio. Principalmente depois que toma a segunda. Ah, que maria! Franco Richmond tá chegando aqui do meu lado esquerdo. Como diz o carioca esquerdo, a Celina. Ô, Celina, ô saudade da minha A namorada. Celina era de onde? Do Rio de Janeiro. Aí tinha Celina. Celina. Celinho. Celinho, Fluiragem. Ô, Marombado, você que é o coordenador, vamos acabar com essas palhaçadas aqui, velho. A Celina, ela já está nova ainda, deve ter 75 anos. É nova. Não, nova. Uma mulher de 75 anos, bem cuidada. Ai, né? Que tificada. Vamos falar de futebol. Franco, eu sou novo, agora. Já tenho 72, não, igual o Franco, na frente. Vamos 52, falar de... Você que está dizendo. É. Vamos falar de futebol, falar de esporte. Hoje tem o jogão de bola Fortaleza e Vasco. Amanhã tem Atlético e Flamengo. Daqui a pouco vamos conferir. Tem um Ceará Esporte Clube que treina e viaja amanhã. Só joga na terça, né? Hein? Joga terça. Não, viaja amanhã. Ah, sim, sim. Viaja amanhã, joga terça. Aí tem esse horário cruel que marcaram pro Ceará de volta. Eu quero saber quem foi filho de uma égua que... marcou esse horário para 9h45 da noite, segunda-feira. Isto é um filho de uma égua. É, pode achar que... Quem estiver achando ruim... Agora, televisão, Cleitman. Eu quero saber de porra de televisão. Quem quiser achar que estiver achando ruim, faça como o Daniel Campeiro. Vá lá para a Praça do Ferreira, tire a bermuda, a calça e fique correndo de cueca lá. Pronto, Daniel Campeiro, aquele abraço para você. Por falar nisso, não atrapalhando a abertura do nosso querido Franco, lembrar que o jogo entre Avaí e Mirassol, que seria realizado amanhã, foi adiado para segunda-feira, porque o Mirassol, quando chegou no aeroporto de São Paulo para embarcar para Santa Catarina, o voo foi cancelado, a confusão foi grande. E aí o jogo foi adiado para segunda-feira, aliás, às 21 horas e 30 minutos. Aliás, Vanderlei, aproveitando a oportunidade, o torcedor perguntou para mim qual é o horário do jogo e qual é o dia do jogo do Sport com a equipe do Chapecoense. Amanhã, né? Sport e Chapecoense jogarão, Cleiton Monte. Deixa eu confirmar aqui para você. Sport e Chapecoense... Esporte e Chapecoense. Eu detesto computador. 19 horas amanhã. Amanhã às 19 horas. Ah, não, aqui é papel, gosto do papel. Esporte Chapecoense amanhã, 19 horas. Ou seja, segunda, terça-feira, o Ceará já joga sabendo o resultado. Franco Richmond, aquele abraço para você. Chegou aqui do meu lado esquerdo. Um abraço, Franco, tudo bem? Papo de bola. Papo de bola. Franco Richmond, o comentarista do Papo de Bola. Não pode não, vinheta do homem. Pode não. Papo de bola é comigo mesmo, Cleiton Monte. E hoje nós temos um grande jogo, né? O Fortaleza está em uma posição privilegiada, mas não pode vacilar, porque o Internacional ontem venceu o Fluminense. O Fluminense, infelizmente, é apenas uma sombra do grande Fluminense. E encostou do Fortaleza. Fortaleza 60, Internacional 59. Então tem que vencer hoje para botar mais 4 pontos à frente do Internacional. Vai ser assim até o final. Por quê? O Vasco, o Palmeiras venceu também. Está com 64. O Fortaleza vencendo vai a 63, cola no Palmeiras novamente. Então é isso, meus amigos. É um jogo decisivo, é só vencer ou vencer. E, só citando o Ceará aqui, tem jogo na terça-feira, sabendo o resultado de Mirassol. Eu não acredito que Mirassol perca e também acho difícil o Sport perder. Então é importante que o Ceará vença para manter ali a briga, para não sair da zona de acesso. Aliás, daqui a pouco eu vou falar aqui, já puxo aqui, só lembrando para você, hoje tem Rádio Web Valeu Garoto e também a Rádio... É, a Clube não tem, o chefão, bota a Clube em cadeia, aliás, chefão. Aliás, Coito Monte, o som da Clube tá beleza? Não, não quer saber de som de Clube não, muito quer saber bom. De botar em cadeia a gente, mano. Ah, mas aí bota o escalar do Rio de Janeiro, porra, você tá pagando que... alguma coisa? Você tem que falar com o Márcio Aurélio. Não, eu vou falar mais nada não. Trala lá. Não vou falar, meu amigo. Não falo nem com a minha mulher, eu não falo nem com a minha companheira, imagina com o homem. Não, mas com o Márcio ele está guardando apenas uma senha da sua parte. A senha, né? Ele quer. Dependendo da senha. Dependendo da senha. Ele passa a senha e você pega e abre o espaço. Aí tem a senha. É, a senha é cédula. Depois de a sua senha, por aí. A senha, você sabe qual é a senha? Cédula. É. Então a reunião de avaliação. Vamos botar esse comercial de lavar. Se você estiver com ele na reunião de avaliação, não, você leva um papel e pede para ele assinar. Na reunião de tem que assinar. Entendeu? E tem que registrar no cartório. Não precisa, não. Ora, não. A assinatura do Márcio, depois que ele assina, é como antigamente. De testemunha. Tem que levar no cartório, meu filho. Vamos lá. Vamos dar fatura aí com o meu amigo Roberto Sete, e a Imai também. Como é a. Forte montagem, em seguida você joga pra cá e depois a gente do papo volta com os comerciais do Faustino, tá certo, meu filho? Aliás, o Ferroviário joga hoje, olha aí, rapaz, vai jogar hoje. Taça Fares Lopes. É cruel, muito cruel, mas dá dinheiro. Dá dinheiro. Agora, independente do dinheiro, o Ferroviário tem que voltar a brigar por horizontes maiores, né? Vamos lá, Marombado, é com você. Você tem uma empresa que pretende importar ou exportar e não sabe por onde começar? Encontramos sua solução, a Arimar, assessoria aduaneira. Importação e exportação pode lhe dar uma completa assessoria, desde a prospecção do seu produto no exterior até o desembaraço aduaneiro de sua mercadoria. Trabalhamos com projetos, regimes especiais, registros e acompanhamentos de licenças de importação junto aos órgãos anuentes, com uma vasta experiência de profissionais voltados ao comércio internacional. Quer importar ou exportar? É só procurar Arimar, assessoria aduaneira. Ligue 85-3491-9052 ou acesse nossa homepage www.arimarcomex.com.br. Ford Montagens e Estruturas Metálicas. Trabalhamos desde a elaboração do projeto até a montagem de sua estrutura metálica. Atuamos na fabricação, montagem, reforma e manutenção de estruturas metálicas em geral. Temos locação de caminhões MUC, com know-how em grandes obras como Arena Castelão, Arena Dunas, transposição do Rio São Francisco, concessionárias de veículos leves e pesados em todos os ramos de atividades. Estamos à disposição para elaborar seu orçamento e fazer parte da realização de suas conquistas. Ligue para 85-99928-9338. Instagram, @fortmontagem. Direção geral, Evan Gleison Trigueiro. Forte Montagens e Estruturas Metálicas. Uma empresa genuinamente cearense. Hora certa para você, torcedor Miguel de Almeida Lancha, da assistente, tudo para botar renovar o seu escritório. Vendendo no atacado e no varejo. Avenida Mister Alves, o Colégio da Polícia Militar. O comandante não é pai e não é filho, né? Loja da assistente, em nome da Relocenta, do meu amigo Francisco Melo, relógio único que tem Fortaleza. Relocenta fica na Pedro I, 503, São Francisco. Só trabalha com baterias originais, não é do Paraguai. Frigorífico e Mercadinho Pinheiro, barateiro da Aerolândia. Fica na Tenente Barbosa, esquina com José Busson. Você que mora na Aerolândia, Mercadinho Frigorífico, o Pinheiro. O Pinheiro que está lá no Japão. Ô Piero, volte, meu amigo, que eu tenho que dar a semana que vem o trauma lá do Marombado. Então foi bater no Japão, o que é que foi bater no Japão? Passar um tempo com a mulher e as filhas. Autopeças, eu tiro muito. Autopeças, o Costa, Avenida Alberto Craveiro, 1341, do caminho do Castelão. Vamos aos destaques da semana. Daqui a pouco tem a hora das notas, hein? Daqui a pouco a hora das notas, daqui a pouco a hora dos clubes. Vanderlei, Dorival Júnior, da seleção brasileira, não convocou o grande Endrick. Não convocou o Endrick? Não convocou, não. Para dois amistosos aí, fuleiragem que vai acontecer no Brasil. Tanto faz como tanto fez, né, Vanderlei? Não, não, acho que não. Eu acho que... Acho não. É a minha opinião, não posso achar. Eu tenho certeza absoluta dentro daquilo, dentro do meu ponto de vista, como diria Messias Alencar. Se o jovem Endrick tem potencial, e na verdade tem, para vestir a camisa da seleção brasileira, de acordo com a circunstância, onde as fornalhas praticamente não existem de novos jogadores, e é um amistoso, e o cara quer que lapidá-lo, quer que ele fique mais cascudo, e não tem essa história, não, vou testar outros jogadores. Teria que manter a convocação do Endrick. E aí, Franco Richmond, esses dois amistosos, Vanderlei tocou aí no assunto, essa tal de data FIFA, não vale nada, no meu modo de entender. Rapaz, eu disse aqui, vou dizer, eu não faria nenhum desses amistosos. Eu faria o seguinte, CBF, presta atenção, faria a seleção brasileira para enfrentar a seleção dos estados que tem time na primeira divisão, para eu ver quem é que joga aqui. Porque quando o trato convoca esse pessoal de fora e mais alguns três ou quatro daqui, só de time grande lá do Sul, e ele não sabe. Pode ter um craque aqui no Ceará, outro em Pernambuco, que poderia estar na seleção brasileira. Então eu acho que sim, deveria ser a seleção brasileira. Pode, quer fazer os amistosos, ganhar os caça-níquel lá, beleza. Agora, faça para enfrentar a seleção, as seleções dos estados que estão na primeira divisão. Vou ver a seleção cearense, seleção paulista, seleção baiana. E aí você, olha lá, tem um baiano lá que dá para convocar, tem um cearense lá que dá para convocar. Mas não, vai ser esses mesmos caras de sempre, que nós já sabemos que ele não vão a lugar nenhum, porque não ganham nada. Essa turma aí não ganha nada. Essa que é a verdade. O Palmeiras perdeu para o Corinthians 2-0 na segunda-feira. Corigão. Cuidado, Corigão. É, meus amigos, mas isso não foi bom para o time do Fortaleza. O Sport perdeu para o Sport perdeu, né? Perdeu feio. Para o Operário. 2-1 para o Operário. E virada. Foi bom para o time do Ceará Esporte Clube. Bom, seu Dedé da Chala ficou muito satisfeito. O Mirassol deu de 4-1, rapaz, no Curitiba. Aí, meu amigo, perturbou o Ceará. Aí foi um resultado que não favoreceu o Ceará. Na semana também, o que foi de importante, o Botafogo ganhou de 3-0 do time do... É... Não, 1-0. 1-0 do Brusque. Brusque. É. Gol assinalado aos 93 minutos do segundo tempo. O Bahia perdeu, Vanderlei, e torcedor amigo, e Franco Richmonte, dentro de casa, para na Fonte Nova, perdeu feio de 3-0. E faz São até Paulo, que eu, né, diga aqui, torcedor amigo, Vanderlei, Franco Richmonte. Ô, seu Rogério Ceni, goleiro é para jogar no gol. E me parece que o primeiro gol, o goleiro foi dar a bola, saiu no pé do atacante. Pronto. O seu Rogério Ceni não tem jeito. Não tem jeito que dá jeito. Ele tá numa peinha de nada, viu? Mas o fera lá, que é o dono disso, não, ele está... Garantido. Blindado, é o blindado. Blindado, vai nessa. Agora o homem tem dinheiro, né? O homem tem dinheiro, mas a torcida é quem manda, viu? O barão aí, você dono aí. Em nome da nossa taça, tá tudo pra botar e renovar o seu escritório. O Cruzeiro perdeu pro Flamengo 1-0, o Flamengo todo quebrado. Esse Cruzeiro é outro. O Atlético Minas Gerais perdeu pro Atlético Goianiense 1-0. O Ministério Público, projeto da lei. Uma lei, né? Para acabar com as bebidas alcoólicas nos estados. E projeto uma lei. Tem que ser a lei, né, Vanderlei? Né? Você é mais inteligente. É, tem que ser lei. A lei, né? Mas tem a lei do silêncio que não vale nada, né? É. A lei do silêncio que não vale nada. E é o Ministério Público. Daqui a pouco eu vou tocar. Ministério Público define o reconhecimento facial. Ou o Castelão providencia ou o PV também vai providenciar, senão ele vai cancelar, não tem jogo. Tá certo, Fran? Tá certíssimo, porque eu acredito que com o reconhecimento facial fica fácil identificar, claro, quem entrou, né, e quem criou o problema lá dentro. Olha aí, todo mundo mostra o rosto lá na entrada. Aí lá tem um rolo lá, as câmeras estão filmando. Olha, vamos ver aqui. Pesca lá na biometria. Quem é? Tá ali ele. Pronto, fica fácil de achar o camarada. Isso é muito importante também nessas torcidas organizadas. Saber quem é quem da torcida. Entrou com a camisa da torcida, bateu. Tô sabendo que é da torcida esse camarada. Então, é o que seja para punir esses vândalos que estão, né, criando esses problemas dentro dos estados também. 12h31, Vanderlei. Agora tem outro caso. Se fosse aqui, Vanderlei, meu amigo, o Castelo já estaria fechado. O jogo Corinthians, segunda-feira, Corinthians e Palmeiras, não foi? Isso. O cara foi bater um escanteio, foi lateral, um escanteio, foi chutar. Aí jogaram uma cabeça de porco. Uma cabeça, ele pensava que era... Chegou lá, não era bola, era chutou, ai, eu tornozei meu joelho. Era a cabeça de porco, que o Palmeiras é porco. É. Não tem nada. Se fosse aqui, o Castelo estava fechado. É. Ou estou mentindo? Interditado, né? É. Interditado, fechado. E a torcida é proibida de entrar, claro. Era. Lógico. Não deu em nada, né? Não, foi graça. Agora, assim, a pergunta é... O pessoal estava perguntando, Franco, onde é que tu acha? Como é que passou? É. Eu digo, é bem facinho. Olha a arquibancada da torcida do Corinthians batendo aquele tamborzão. Levaram dentro do tambor, meu filho. E a polícia não vai mandar abrir tambor para olhar dentro de tambor. Eu digo, só pode ter sido do tambor. Porque não tem outro canto para levar. É verdade. Você aqui dizia que era o corpo do vereador, viu? É incrível, né? A polícia não viu, não, para levar um dentro do tambor. De porco. É como eu quero, só podia estar dentro daqueles tambores que a torcida fica batendo lá. Porque dá para levar dentro. Aí, pronto, o cara tá com o tambor aqui, a polícia vai mandar desarrachar ali o tambor para tirar, para olhar dentro? Não vai. É. Você, Vanderlei, o doutor Vanderlei, como grande repórter, você é a favor de um torcedor que também, o Ministério Público está esperando uma lei, não sei se é lei, não sei como é que é, de torcedor não beber nem dentro nem fora dos estádios? Sou contra, porque se existe o livre arbítrio no que diz respeito ao que você deve fazer, tem que haver também no que se refere a beber. Olha, algum tempo atrás, na época do Ricardo Teixeira, você deve lembrar que era proibido o torcedor beber no estádio. E depois voltou, a lei expirou. Eu acho que quem tem que dar segurança é a polícia, a segurança pública. E o vândalo, bêbado ou não, drogado ou não, ele vai ser vândalo, vai ser violento de qualquer jeito. E mesmo com o advento da bebida no estádio, levando em consideração, você que tem uma experiência vasta, até maior que a minha, você há de convir que nos últimos anos nós tivemos poucos incidentes. E o público, a média de público nos estádios tem aumentado. Nós tínhamos aqui uma média de 30 mil pessoas. Tem sim. O Ceará consegue numa sexta-feira colocar 50 mil pessoas no estádio em uma segunda divisão. Não, Cleiton, eu estou falando. Eu não estou falando. Segunda divisão, Fortaleza colocou na segunda divisão. E que ano? Três anos atrás. 1918, mais de 50 mil. Tudo bem, o Fortaleza... Que conversa, meu companheiro. Ali foi uma situação pontual, Cleiton. Eu estou falando que o Fortaleza ficou 8 anos na Série C, subiu em 2017, e em 2018, além de regressar para a Série A, foi campeão da Série B com Rogério Ceni no comando. Meu filho, mas a média de público há 15 anos atrás... Era de 80 mil. Não, 80 não. 80 não. Vanderlei, 80 era todo do lado e Claudiadão do outro. Mas você está falando de 80 mil no estádio Castelão, você, Vanderlei. Você está... Quando era 120 mil. Hoje não pode dar 80 aqui, não. Cleiton, cabe. Não cabe, não. Cabe. Agora eles inventaram umas cadeiras, aí não cabe mais. Você está falando da década de 90. Sim, inclusive, eu era repórter do Ceará quando o Cláudio Adão chegou no Ceará. Inclusive, tive o privilégio de entrevistar. Mirandinha do lado, Clodeldão do outro, Fortaleza foi campeão com... 1991. Aliás... O time está diminuindo, Vanderlei. Não, por gentileza, se você me ouvir, você vai entender. Não, eu já te ouvi, não. Ali foi uma situação diferente de decisão. Agora, eu estou falando de média, eu não estou falando de um público só. Hoje, o Ceará O Ceará hoje, para você ter uma ideia, nos 10 jogos realizados em casa, nos 11 jogos realizados em casa, ele tem os 10 maiores públicos. A média é de 35 mil pagantes. Isso é público, Vanderlei? A média. A época que tinha Cláudio Adão do lado e Sérgio Alves, Magno Alves, dava 60 mil. Agora não dá, sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Porque tem um bocado de televisão fazendo. Tem um bocado de televisão fazendo. Internet. Internet também. Internet, tudo. E tem também tudo caro. Tudo um absurdo. Mesmo assim, o torcedor tem comparecido, Cleiton. Porque 40 mil pessoas em uma sexta-feira daquele jogo do Ceará, 48 mil pessoas, é muita gente. Num jogo às 21 horas. Rapaz, 30 minutos, manda ali. Com internet. 40 mil pessoas, tirando aquelas cadeiras do Castelo, que na época não tinha cadeira, você vê o Castelo cheio, todo abandonado. 40 mil. Eu estou mentindo. Agora mudaram as cadeiras voltam por duas pessoas. Não tinha, naquela época tinha geral, hoje não tem. Há 30 anos atrás, que aquele bairro ali era só tinha mato. Tinha o Castelão, o Banco do Brasil, o sítio do Antônio Góes e o motel, que você conhece muito bem. Eu era sócio do lado do Castelinho. Eu também, no Castelinho. O resto era mato, uma casa ali, outra aqui. Lá hoje é um bairro grande. Não me venham me dizer que o futebol está crescendo. Não está. Não, em termos de público, nós não podemos reclamar, Cleiton. Até por essa concorrência que você acabou de falar, que tem a internet, tem o YouTube, etc. O mesmo assim, o torcedor tem comparecido. Não, e tem, mas era para ter mais. E muito mais. Tem outro detalhe também, é que a quantidade de jogos aumentou demais. Aumentou. E o torcedor não tem bala para ir terça, quinta, domingo. Franco, naquela época, meu amigo Frank, torcedor amigo que está me escutando, naquela época não tinha sócio torcedor. Não. Hoje tem sócio torcedor. Vai perguntar hoje no Fortaleza quantos vão pagar. Se tiver 20 mil pessoas pagando. Eu acho muito. 20 pagando, ó. Naquela época a gente tinha sócio torcedor. Naquela época, torcedor amigo, porque a minha cabeça aqui é cruel. Naquela época inventaram, Vanderlei, você ia comprar, fazer as compras e pagava e levava o ingresso. Meu nome é para que lançaram. O estádio, os estádios lotados. Aí acabaram porque teve a Monsanta. Se lembra não daquela época? Que teve. Não lembro. Foi lançado em Pernambuco, depois foi lançado na Paraíba, os estádios todos lotados. Começaram a roubar. Roubar, sabe? O nome é roubar mesmo. Aí o Tachirichado, que era o governador daqui, com o secretário, disse assim: vamos acabar com isso. Você está falando da nota, né? Da nota, nota premiada. Agora, tem um detalhe, para a gente concluir essa parte, até porque nós não estamos aqui para brigar, estamos para interagir. Não, ninguém está brigando. Não, tudo bem, me permita. É meu jeito de falar. Claro, claro. Eu sei, me permita, por gentileza. Naquela época, nós tínhamos dois aspectos que contribuíam por demais para o torcedor ir ao estádio também. Primeiro, não tinha essa concorrência toda. E segundo, se nós compararmos o aspecto técnico daquela época com o aspecto técnico de hoje, aquela época ficava anos luz à frente. Não é verdade? O Fortaleza em 91 é bem rápido. Quando conquistou o campeonato contra o Ceará com o gol do Mirandinha, o Fortaleza tinha Josimar, tinha Tadeu, Tadeu foi em 83 com o Rebouças. O Fortaleza tinha Josimar, o Fortaleza tinha João Cláudio, o Fortaleza tinha o próprio Mirandinha, ou seja, era uma equipe que tinha um aspecto técnico bastante elevado. Como? Levava o público. Levava, enquanto que o Ceará tinha Cláudio Adão, tinha Ayrton, dentre outros grandes jogadores, né? Marquinhos Capivara. Detalhe. Era jogo só nos domingos. Isso. Era futebol. Hoje, você lembra dois meses atrás, mês passado? O Fortaleza foi um jogo a cada três dias. Olha, o torcedor não aguenta. A exemplo do Ceará. Não aguenta. Atenção, muita atenção. Hoje tem o time do nosso chefão. O Ferroviário Atlético Clube joga hoje contra o Calcaia. E o Calcaia tá cheio de velhinho também. Esse Siló é o goleiro do Ferroviário, foi pra lá, o Douglas, né? O Douglas também tá lá. E a Copa Fares Lopes. Não sabia se o Ferroviário vai fazer alguma coisa. O chefão vai, ô Marumbado? Disse, vai? Olha, vou meu diretor. E o, aqui já estamos entrando nos clubes, o Ceará viaja amanhã. Fala aí, Ceará, Cleiton, daqui a pouco, com a sua permissão, evidentemente, nós temos aí a palavra... A palavra dele, que faz parte desse elenco atual, é ídolo da torcida, e em 2017, ele teve a oportunidade, o Ceará subiu em 2019, aí caiu em 2016, aí já em 2017, 7 anos depois, o Ceará voltava para... regressava para a primeira divisão. E o nosso querido Richardson fez parte daquele elenco. Ele fala sobre isso e também sobre a questão dele e do Luiz Otávio serem remanescentes daquele período. Agradeço pela palavra ídolo, é uma palavra forte, né? Dentro do clube, dentro de qualquer cenário. Acredito que questão de ídolo é muito subjetiva de cada torcedor, né? Cada torcedor tem seu jogador preferido, tem seu ídolo que veste a camisa do clube. Nós, mais antigos, tentamos representar essa entrega, essa dedicação, essa identidade que o clube tem, né? De entrega, de dedicação, de comprometimento com a camisa. Então, muito legal esse momento que nós estamos passando aqui. Infelizmente, o Luiz tem passado um momento difícil, né? Um momento de lesão que ninguém quer passar. Então, a gente, o Saulo já se pronunciou perante a imprensa, o sentimento de todo o grupo que está contando com o retorno dele, que dando muita força para que ele possa passar por esse momento mais uma vez. Sobre questão de viver o acesso uma vez e estar dentro do clube, eu particularmente tento falar para eles, né, do sentimento que é, da emoção que é, às vezes nem sou questionado, mas eu tento aguçar esse sentimento para que eles saibam que vai ser especial caso a gente conquiste esse objetivo e que a gente tem que se dedicar muito, a gente tem que pagar esse preço de estar no momento decisivo do campeonato, de ser protagonista e estar brigando por um objetivo muito grande, que é colocar de volta o Ceará no lugar que ele deve estar, né? Que é entre os melhores clubes do Brasil. Então a gente está bem tranquilo, bem focado. A gente espera, primeiro para os mais jovens e para os que nunca vivenciaram isso aqui, a gente tenta primeiro dar o exemplo, né? Tentar ser muito positivo, se dedicar nos treinamentos. Acho que o melhor exemplo é você fazer, né? Eles enxergarem toda a entrega e comprometimento que a gente tem com essa camisa, para que eles possam fazer o melhor e contribuir. Eu acredito que todos querem contribuir para que a gente possa conquistar o objetivo que é mais importante do que o individual nesse momento. Valeu, tá importante a presença do nosso querido Richardson. E acompanhando o programa, Cleiton me ligou agora, não pude atender por estar colocando o Richardson e participando do programa. Ele nos acompanha todos os sábados. Nosso querido amigo, você falou nele aqui no sábado passado, Araújo Coração de Leão, grande Araújo. De segunda a sexta-feira na Rádio Cidade, a partir das 21 horas. Com a participação dele que você Vitor trabalha. O voz de veludo do Rádio Cearense. Um grande abraço para você, meu querido amigo Araújo. Isso. Após o programa, eu ligo para a Vossa Excelência. 12 horas e 45 minutos, está chegando o Ferroviário Atlético Clube, mas antes, Franco Richmond, hoje tem o Fortaleza, hoje tem a Rádio Web. Valeu, garoto. Comigo, com o nosso amigo Roberto César, com o Jorge Warren na técnica, com ele, Mário Arnoldo e João Azim. Você não vai porque você está numa reunião de avaliação com seu filho. Cadê ele, rapaz? O grande... Comentarista internacional. Comentarista internacional, não veio aqui mais. Tá sem poder vir. Ele voltou no homem, por isso que ele não veio mais, né? Claro. Voltou no trampo. Lá foi bom, não foi? Voltou no trampo. Bom, e o Fortaleza hoje, meu caro amigo, você... eu não vou perder meu tempo com o negócio de escalação, não. Você diria assim o quê que o nosso amigo Voivoda colocaria, que eu chamo as gambiarras do Voivoda? Antes de dizer, vou falar só uma coisa aqui, pessoal. Você falou da Fares Lopes. Então, hoje, Ceará B enfrenta o Atlético Cearense. O Calcaia enfrenta o Ferroviário. Amanhã, Fortaleza B enfrenta o Floresta. E, o Tirol, e quarta-feira, novamente, o Tirol pega o Floresta. Então, Ceará B hoje às 15 horas contra o Atlético Cearense. Calcaia contra o Ferroviário às 16 horas. E amanhã, Fortaleza B contra o Floresta às 16 horas. Agora, a questão aqui do Fortaleza. O Fortaleza tem dois desfalques, né? Quer dizer, o caso do Brits, que não pode jogar ainda, não se sabe se ele vai poder jogar por causa daquele protocolo da conclusão, de concussão. Quando o jogador tem uma concussão, ele fica afastado um período em observação. Então, acredita-se que o Brits não poderá jogar. E não acredito que o Fortaleza vá repetir, porque ele poderia até fazer, o mesmo time que venceu o time lá do Rio Grande do Sul, o Juventude. Então, ele poderia ir, não é? Com o João Ricardo, Tinga na lateral direita, no lugar do Brits, né? Que teve esse problema na cabeça. Kusevich, Tito, Tite e Eros Mancuso. Matheus Rosseto, Hércules, Martínez e na frente Marinho, Lucero e Moisés. Esse foi o time que enfrentou o Juventude, com a exceção do Tinga entrando no lugar do Brits. Então, meus amigos, essa seria o desfalque do Fortaleza. Cardona e Pedro Augusto estão no departamento médico. O jogador Lucas Sacha está à disposição. Pendurado, João Ricardo, Brits, que não, talvez não jogue, Tite, Tinga, Rosseto, Kevin, Kaiser, Lucero, Sacha e Pedro Augusto. E o Vasco da Gama, do técnico Rafael Paiva, está obrigado. O Rafael Paiva vai ter que mexer, né? Porque o João Vitor com lesão, o Paier também com lesão, o Michael deve ser o substituto do João Vitor. E eu vou repetir o mesmo time que perdeu, que o Vasco só tem aquele mesmo, né? O Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael, Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, o Baxime, o Galdamez, o Emerson Rodrigues, o Puma Rodrigues e o Vaguete. Quer dizer, o Vasco é um time, desfalque do Vasco. Paier machucado, João Vitor suspenso, o Adson em transição, o Estrela em transição e o Davi na fisioterapia. Quem apita? Quem apita esse jogo vai ser o Lucas Paulo Torezin, do Paraná. É da FIFA? Não. O assistente, Bruno Bochilha, que é da FIFA, do Paraná. O segundo assistente, o Rafael Trombeta, que é do Paraná também. O quarto árbitro, o Trailan Azevedo Gomes, que é do Amapá. E o VAR é o Rafael Trace, lá de Santa Catarina. Ainda bem que não botaram aquele camarada do Rio Grande do Norte, que tem o horror, a Cearense ou ao Fortaleza. Aquele ali está na geladeira. Que fique lá, mande ele para a Sibéria. Ele fica lá um bom tempo congelado, abaixo de 50 graus. Pronto. 12h49. Vamos ao Ferroviário Atlético. Cleiton, se me permita, mandar um abraço, acompanhando também o programa. Nosso amigo Chico Cabral, meu amigo CC7, lá no José Walter. O Alan também está nos ouvindo, todos os torcedores do Ceará Esporte Clube, além do Antônio Cândido. E um abraço especial também para meu amigo Anderson Cardoso, diretor financeiro da Teleentrega, o grande intendente da Teleentrega, Cleiton. Hoje tem futebol na Rádio Web, valeu, garoto, tem sim, senhor. Fortaleza e Vasco com a equipe esportiva da Web, valeu, garoto. Estarei narrando o Franco Richmond comentando ao lado de Mário Arnoldi, João Assim nas reportagens, Roberto César. Na abertura, no encerramento e no intervalo informativo da Rádio Web. Valeu, garoto! 12h50, o Faltinho já tá aí, meu filho. Pois arrocha com o Ferroviário que joga hoje. O chefão observar o comentário do Franco e também do Vanderlei. Fala, Faltinho! Há 49 anos nascia um sonho. O que começou com um simples sonho familiar se transformou em uma gigante de autopeças, oferecendo as melhores soluções para os seus clientes. Presente no Nordeste do país, a Padre Cícero atua com qualidade e credibilidade. Evoluímos, crescemos e viramos referência, de dentro para fora. Somos feitos de sorrisos. Cada cliente é a peça fundamental que nos move. Há 49 anos. anos. Pensou Autopeças, lembrou Autopeças Padre Cícero, a número 1 no coração dos nordestinos. Texas Locações. Veículos para motoristas de aplicativos é na Texas Locações. Carros em perfeito estado. Veículo rastreado. Sem burocracia e sem consulta ao SPC e Serasa. Venha para Texas Locações. Fone 85-3265-8042. No Baratão da Irrigação, você encontra a solução para seus problemas de falta ou excesso de água. Demora para aguar seu jardim? Seu banho é com chuveirinho sem pressão alguma? Ou a chuva não foi suficiente para o seu plantio? No Baratão da Irrigação, você dispõe de serviços e equipamentos para atender qualquer problema ocasionado por água. Baratão da Irrigação. Projeto, venda, execução. Fone 4009-9090. Texas Locações. Veículos para motoristas de aplicativos é na Texas Locações. Carros em perfeito estado. Veículo rastreado. Sem burocracia e sem consulta ao SPC e Serasa. Venha para Texas Locações. Fone 85-3265-8042. Contra o... Faustino Chaves com o Ferrão, dale Fausto. Deu um. Fala, Fausto. Poxa, foi com a valeu, meu amigo Maromba, aquele abraço para você, um abraço aos ouvintes da Rádio Clube, porque você sabe que sem clube não há futebol, e principalmente a Copa Fares Lopes começando hoje, o Ferroviário Atlético Clube fazendo a sua estreia diante do Caucaia, e um jogo lá em Caucaia, um jogo muito difícil. As dificuldades aqui no Ferroviário é muito grande, a turma supera, tem funcionário aqui que supera tudo e a todos, apesar de ter outros que atrapalham, mas o importante é isso, é trabalhar. E eu estou aqui ao lado do melhor supervisor do Rádio Cearense. Não é puxando não, porque dia muito toda a vida, eu sempre gostei de dizer isso daí, e reconhecer o trabalho do pessoal que realmente está aqui prestando seus trabalhos. E o Ferroviário contratou muita gente para esta Copa Fares Lopes, Copa que ela estreia hoje. E o Ferroviário tenta o seu tricampeonato, e é muito importante, importantíssimo, né, Clécio? Meu amigo Clécio, boa tarde, prazer falar contigo aqui na Rádio Clube, e que o Ferrão estreie com pés direito, como eu dizia, em busca do tricampeonato da Copa Fares Lopes. Boa tarde, Faustino, boa tarde, ouvintes da Rádio Clube. Faustino, mais uma estreia em competições, uma competição super importante, visto que dá vaga à Copa do Brasil 2025. E a gente do Ferroviário vem fazendo uma reformulação, tanto no elenco como em comissão técnica, e em busca desse título que é importantíssimo para reestruturar o clube para 2025. Ô, Clécio, e eu sempre costumo dizer que eu ando aqui no Ferroviário, você sabe o meu dia a dia aqui no Ferroviário, e acompanho tudo que se passa no Ferroviário. A gente vê e escuta muitas reclamações, mas vocês superam tudo isso. O Ferroviário está aí com mais uma estreia. Essa Copa contratou muita gente. Técnico Marcelo Villar e o Bahia, essa comissão técnica que deu o primeiro campeonato brasileiro para o Ferroviário, aí querendo mais um título para o Ferroviário, que é o tricampeonato. Isso é bom e é importante, né, Clécio? Com certeza. Esse título é o que vai restabelecer o início de 2025, né? E a gente está moído nisso aí, focado nisso aí. Trabalhamos esses 25 dias, mais ou menos, de trabalho desde a chegada do Marcelo até a estreia hoje. E a equipe está convicta, o grupo é muito bom, o elenco que a gente pontuou exclusivo para essa Copa, inclusive foi feito um elenco exclusivo para essa Copa, é um elenco que vem mostrando nos treinamentos e em jogos, treinos que fizeram, uma qualidade técnica muito boa e nos dá uma segurança para que a gente busque o nosso objetivo. O Clécio, o Ferroviário, sabemos que as dificuldades aqui no Ferroviário são muito grandes. O Ferroviário que está aí tentando, certo, agilizar tudo, até financeiramente, que eu estou sabendo, tem funcionários aí que não estão recebendo, mas eles estão cumprindo com suas obrigações, trabalhando, e a diretoria tentando aí agilizar. Isso é bom, é importante, né, Clécio? Com certeza, há um trabalho em conjunto entre diretoria e funcionários. O foco, o objetivo é esse.